o grosso da aula, ui, o grosso da aula vai ser sobre. Calma, meu, o que foi, Red? O que aconteceu? Tudo bem? Não, tudo bem com você, Red? Calma, cara. Solou uma pessoa só. Ele vai gravar, calma. O grosso da aula vai ser sobre o motivo pelo qual os sacramentos existem. Beleza? Porque quando for falar dos sacramentos vai ser muito mais simples. Eu vou falar dos sacramentos ainda hoje. Normalmente, não, eu nunca espero que tenha, mas normalmente são o quê? 2 horas e meia, 3 horas de aula. Nunca espero que vá dar 3 horas. Eu não escrevo, eu não penso, nunca planejo que vai dar 3 horas de aula. Mas é a vida. Então vamos começar? 8h30 é 8 e pouco, né? Estamos entrando no 8 e pouco aqui. Bora? Então cadê o meu amigo Lukowski, que não, nunca gosta de vir para cá? Bom dia. Tudo bem, Luco? Tudo bem? Como foi sua semana? Não tô brincando, ninguém se interessa. Reza aí, abre o negócio pra gente. Tá bom. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, amém do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, mas já saiu voado. Inclusive, hoje é dia de um santo chamado São Pedro Damião. Quero falar sobre ele, se não hoje, com detalhes, vou falar rapidinho sobre ele, eventualmente. Importante. Pera aqui, alguém me mandou uma mensagem no Zap? Não é importante não, foda-se. Então, vamos falar. Primeiramente, antes de mais nada, eu já perguntei isso outra vez, mas agora tem pessoas diferentes na aula. Quem de vocês é batizado? BS, Red, Renoia. Renoia, uma pergunta, uma dúvida. O seu batismo, ele é válido na igreja? Você sabe, né, que tem que ser o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, na Igreja Católica. Perfeito. Lindo. Quando moleque é quando você era pré-adolescente, ali na época da Crisma, ou quando você era criança, criança? Pro bebê. Bebê. Ah, tudo bem. Cara, deixa eu mutar essa porra desse zap. Beleza. Por que eu estou perguntando isso? Vocês são pessoas diferentes do que quando vocês eram antes de batizar. Especialmente vocês que eram bebê, tá? Quando nós pensamos em um compromisso, tá, um compromisso, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem o costume de pensar, quando a gente pensa em compromisso, qualquer tipo de compromisso, tá? Seja um compromisso pessoal, você com sua namorada, compromisso aqui do Catebank, esse tipo de coisa, a gente sempre pensa nos termos de contrato, tá? Que é: a gente faz uma coisa e a gente pode deixar de fazer essa coisa, ou então essa coisa vai ter uma duração e ela vai deixar de ser válida. Esse é o termo que a gente pensa normalmente. Então, a gente pensa em uma coisa que tem um relacionamento que tem um limite, um relacionamento que tem uma troca. E isso não é o que nós temos na Igreja Católica. Tá? Pode, especialmente nos sacramentos, mas num geral. Tá? Nós não fazemos contratos na Igreja. Nada na Igreja é contrato. O que se faz quando você fala da vida da Igreja são pactos. Calma, vamos, né? Vamos ler as palavras de acordo com o dicionário. Tá? Não estou falando que seja pacto com o demônio. Sim, é que o pacto com o demônio é mais fraco. Tá? Mas um pacto... A diferença de um pacto para um contrato é que um contrato, ele troca o quê? Cadê o Baitolas? Baitolas, O que um contrato pode trocar? Quais são os termos que você pode fazer um contrato? Os objetos de contrato válidos. Bens e serviços, perfeito. São só bens ou serviços. Um pacto, ele troca aquilo... Olha lá, o Baitolas tá ligeirando as coisas. Essa foi boa, hein, Baitolas? Joguei a bola e você acertou, porque isso aí a gente vê no segundo ano, né? No segundo ano de faculdade. Mas um pacto, ele troca aquilo que o contrato não pode trocar, que são pessoas. Então, quando você faz um pacto com alguém, seja com Deus, seja com o demônio, seja um com o outro, o que você faz num pacto, você troca a si mesmo. Você é o bem, o serviço de um pacto, é você mesmo. E diferente de um contrato, um pacto não tem termo legal. Tá? Então não existe o final de um pacto. A relação de pacto é permanente. Como é que você vai me explicar, como é que você vai me provar que um pacto é permanente, Edson? BS, você pode fazer um contrato com a TAM para acompanhar todos os jogos do Palmeiras em 2026. E você pode quebrar esse contrato. Mas você nunca pode quebrar o contrato, você não pode deixar de ser filho do seu pai. Eu não posso nunca deixar de ser pai do meu filho. O que sua mãe e seu pai... Desculpa o exemplo, tá, gente? Mas é o exemplo que eu já estava imerso nele. Vocês sabem onde eu vou chegar com o que eu vou falar aqui, tá? O que sua mãe e seu pai fizeram para ter vocês foi um pacto entre os dois. Essa é isso, o coising. Quando você coisa com uma pessoa, esse é um dos pontos importantes... que a gente teve de explicar para o Baitolas, a gente teve de explicar para o Pinas. Quando você faz sexo com uma pessoa, você está fazendo um pacto com aquela pessoa. E um pacto altera a natureza. A usuário falou lá em cima, perfeitinho, perfeitinho. Exato, o Red pegou no pulo. Imagina a pessoa com 500 pactos, exato. Esse é o problema. Porque não prolapso, você não desfaz pacto em nenhum em natureza, tá? Se uma pessoa que faz pacto com o demônio é uma coisa diferente. Eu vou ter que falar porque eu conheço vocês. Ah, Edson, mas aí quer dizer então que se eu vendo minha alma pro capeta para eu poder ganhar o Grêmio Latino, eu nunca mais Deus vai me aceitar? Não é assim, calma. A gente vai falar dos exemplos de vocês, tá? Mas um pacto, a natureza dele é que ele não é desfeito. E ele não tem termo. Tá? E é por isso, lembra que eu dei um exemplo para vocês um tempo atrás, de uma mulher da Holanda, que ela viu uma notícia de padre pedófilo, e ela mandou uma carta pro Vaticano, falando que ela queria, tipo, sair da igreja, queria se cancelar o batismo dela. E os caras responderam pra ela falando assim: minha tia, desculpa, a gente não tem o que fazer. Uma vez que você foi batizada, bal, você pode, se você quiser não viver de acordo com o seu batismo, paciência, mas não tem o que fazer. Uma vez que você foi batizada, batizou, fazer o quê? Acabou. Você não tem como cancelar o seu batismo, você não tem como cancelar nenhum dos sacramentos. Tem uma frase no Antigo Testamento, é uma frase em vários lugares do Antigo Testamento, que Deus diz que ele diz, eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Tá. Essa frase que Deus fala, em mais de um momento, ele usa essa frase para tentar mostrar para essas pessoas que ele está usando termos, todos os termos dessa frase. Red, calma. Red, por favor, anota isso que você falou. Anota o que você falou. E me pergunta mais tarde, sério. Eu não quero não te responder, mas se eu te responder agora, eu vou me embaralhar aqui, tá? Não, tudo bem. Só porque eu tô numa linha de raciocínio aqui. Não, pode falar, viados, não é linha de raciocínio. Ó, eu vou repetir a frase. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Os termos, os objetos, não. As pessoas dessa frase, que são Deus e povo, são coisas eternas. Tá? Deus e povo são coisas eternas. Deus está tentando, ele está tentando explicar para o povo que um pacto com Deus é uma coisa eterna. Porque Deus não muda de ideia. Tá? Então, uma vez que você é batizado, Deus adotou você para sempre. Se você não vai ser amigo de Deus para sempre, beleza. Mas Deus te quer para sempre perto dele. É por isso que nós dizemos, nós sempre usamos um exemplo de família. Nós nos chamamos filhos de Deus. Porque é uma aliança imutável que você tem com a sua família. Eu expliquei para vocês na aula passada, eu acho. Eu estava falando com a Teru, acho que foi a Teru que perguntou. Quando eu estava falando que existem anjos... Por exemplo, os sacramentos têm anjos. Então você tem um anjo... Quando você casa, o seu relacionamento com a sua esposa, tem um anjo só para o casamento de vocês. Quando vocês formam família, quando vocês têm um filho, a mesma coisa. E ela perguntou, e se são os pais separados? E aí, como é que o anjo fica dividido? Fala, não, não interessa. Se o seu pai e sua mãe não quer se ver pintado de ouro, e vocês, sabe, se vê na rua, você sai na faca, vocês vão ser sempre uma família. A família é indissolúvel. E aqui vocês estão começando a entender o porquê que a Igreja Católica não permite, nunca vai permitir, o divórcio, tá? É a única igreja do mundo, é a única igreja que sobrou que não permite o divórcio, a única. E aí, e por que ela não permite o divórcio? Pelo mesmo motivo que ela não permite que uma mulher seja padre. O argumento que São João Paulo II dá, na carta definitiva sobre a questão de mulher querer ser padre, é que a Igreja Católica não tem o poder de fazer uma mulher ser padre. Ela não tem o poder, porque a natureza do padre é ser homem. E a natureza, não é a natureza do homem, não é ser padre, mas a natureza do padre é que ele seja homem. Então, a igreja não tem o poder de dar as ordens para uma mulher. Do mesmo jeito, a igreja não tem o poder de permitir que você se divorcie, porque é uma aliança que você faz de natureza eterna. Nem se a igreja quisesse permitir o divórcio, eles não podiam. Você entende? Então, essa mudança, e aí eu fiquei muito feliz que a usuária matou lá em cima, porque essa mudança ela é ontológica. Um vínculo familiar, um vínculo sacramental, ela não muda como você se sente, ela não muda o seu status, ela muda quem você é. Não é que agora você, antes, o usuário vai se casar e ela é a mesma usuário antes e depois do sacramento. Não, ela é outra pessoa. No caso do casamento, agora ela é uma só carne. Agora ela é uma só carne. No caso do batismo, ela é outra pessoa. Antes ela era uma pessoa e agora ela é uma pessoa nova em Deus. Os sacramentos, as alianças com Deus, os pactos, os contratos que nós fazemos com Deus, isso muda quem nós somos. Não muda nosso status, não muda nosso sentimento de acordo para com alguma coisa, com nossa esposa, nosso marido. Nosso marido fica feio, eu sempre uso o usuário porque de exemplo. Mas não muda quem a gente é, como a gente se sente para outra pessoa. Ela muda quem nós somos em relação ao outro lado do pacto. Você entende? Então, para sempre eu vou ser marido da minha esposa. Para sempre eu vou ser pai do meu filho. Não interessa se eu não sentir mais que quero estar casado com ela ou se eu quero ser pai do meu filho. E eu falei numa aula passada, mais que retrasada, né? Que se hoje, se o Viana e o Red casam hoje, eles vão lá, casam até que a morte os separe. E aí o Red atravessa a rua e atropela o Red morre na hora. Mano, o Viana pode voltar para a igreja, virar as costas e voltar e casar de novo naquele mesmo instante. Por quê? Porque a morte separou vocês. É a única coisa que encerra um pacto eterno, porra, é a morte. Então o Viana está no direito dele de virar, dar um 180 e casar de novo naquele mesmo momento. Tá? Quando nós fazemos um pacto, e aí vamos pensar na Bíblia. Tá? Quando nós fazemos um pacto, você precisa de um juramento, um sacrifício, e o que mais? Vamos ver quem já leu o Antigo Testamento aí. Quando você vai fazer um pacto, ou uma aliança, ou no Antigo Testamento, você precisa de um juramento, um sacrifício e... Não, o sangue é o sacrifício. Não, vocês estão pensando na... A oferta é o sacrifício. O altar é parte do ritual do sacrifício. Vocês precisam de uma refeição. Sim, de uma refeição. Eu vou lembrar para vocês como que... Sim, eu vou falar para vocês. Como que é feito, como que era feito o... Tá na ponta da língua. Obrigado, Bess. Você é demais, príncipe. Como se fazia um pacto entre duas famílias no Antigo Testamento, tá? Vamos supor, eu e o Lucas Grabas, a gente está em guerra há 10 anos. Igual os McCoy e os... Esqueci o nome dos caras lá do Pica-Pau, tá? E aí a gente resolve e fala, tá, esquece. Vamos fazer normal. Vamos ficar normal? Vamos. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente jura um pro outro que a gente vai parar de tentar se matar. Beleza? A segunda coisa que nós fazemos, e aí eu vou dar o exemplo mais claro de todos que no Antigo Testamento, que vocês vão se lembrar. E aí depois, como é que a gente faz? A gente vai pegar um animal, vamos supor uma ovelha, e a gente vai matar a ovelha. A gente vai rasgar a ovelha no meio, cortar ela no meio. E eu e o Graba vamos passar no meio dessa ovelha. A gente vai andar no meio da ovelha cortada, rasgada. Depois disso, nós vamos fazer esse animal e nós vamos comer. Nós vamos, obviamente, aí nós vamos cozinhar ele, vamos fazer um assado e nós vamos comer juntos. Nós vamos ter uma janta desse animal que nós sacrificamos para selar o nosso pacto. Por que isso, Edson? Porque quando nós fazemos um juramento, o que nós estamos dizendo? Lembra que eu falei há duas aulas atrás O que que é uma maledicência ao usuário de positivo? O que que é uma maldição ou uma maledicência? Tanto faz nesse caso. Cara, tá dando a definição, né? Teológica, ele tá escrevendo pra caralho. Não, você não é lerdo. Qualquer coisa, a culpa é do positivo. Tá. Não, uma maldição é quando você invoca, quando você usa as palavras pra pedir um castigo pra alguém. Então, ah, Deus, que acaba com a vida do Lucas. Qual? Todos? Ah, cadê o prolapso? Prolapso, você consegue fazer uma maldição, uma invocação, calado? Não. Por quê? Você não jura nada, nem você invoca nada calado. O usuário falou lá em cima, as palavras têm poder. Então, quando você faz um juramento, um sacramento, aliás, observação, tá? A palavra em latim para juramento é sacramento. Para jura, para juramento, é sacramento a palavra em latim. É a mesma coisa. Então, quando você faz um juramento, quando você faz uma invocação, seja para o bem ou para o mal, você precisa falar ela em voz alta. Tá? Depois, nós vamos... E aí, tô passando um ritual que eu fiz com Grabas, tá? Depois, nós rasgamos a ovelha e nós andamos no meio dela. Porque os pactos, as alianças, elas são questões de vida ou morte. Então, do mesmo jeito que quando você fala um pacto em voz alta, você faz um juramento em voz alta, por que que você fala em voz alta? Porque você está dizendo que você quer aquilo, e se você quebrar aquele juramento que eu fiz, se eu quebrar o juramento que eu fiz com o Graba, que Deus vai me castigar. Porque tá todo mundo ouviu o que eu tô falando, inclusive Deus. E como é que Deus vai me castigar, Graba? Ele vai fazer comigo a mesma coisa que... Vai ficar careca, não. Tudo tem limite, tudo tem limite. Deus vai fazer comigo a mesma coisa que nós fizemos com essa ovelha. Esse é o símbolo dessa ovelha. É para isso que nós estamos usando ela. Nós estamos mostrando que nós entendemos que um pacto, ele é feito com sangue. Um pacto é questão de vida ou morte. Depois que nós fazemos isso, nós entendemos isso, nós dizemos, essencialmente, que se nós quebrarmos esse pacto, nós vamos ser despedaçados como nós despedaçamos esses animais. Nós agora estamos compartilhando o mesmo sangue. E quem compartilha o mesmo sangue é o quê? Família. Então, nós fazemos uma refeição juntos para selar o nosso pacto, nosso sacramento. Nós comemos junto como uma família. Por isso que refeição é uma coisa tão íntima. Você chamar alguém para comer dentro da sua casa. Qual é o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês? A aliança, a Páscoa. No Antigo Testamento, você tinha que pegar uma ovelha sem nenhum defeito, você matava ela, você passava o sangue na porta da casa. E uma coisa que as pessoas esquecem, essa proteção, vamos dizer assim, da Páscoa, ela só se completava quando você comia a ovelha sem nenhuma mácula. Você tinha que escolher a ovelha perfeita, você tinha que passar o sangue na porta, mas você também tinha que comer a ovelha. Você tinha que fazer uma refeição dela para selar a proteção da Páscoa. Então, todo ritual é assim. Todo ritual é óbvio. As maneiras que você vai fazer é diferente, mas a estrutura de todo ritual é essa. De todo ritual é essa. Porque as ideias, as ideias de um pacto, as ideias de qualquer juramento é a mesma. Eu vou prometer uma coisa para você e eu vou dizer, ó, eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. E se eu fizer, que eu me foda. Eu sei o que vai acontecer comigo. E aí nós, juntos, quem prometeu e quem recebeu a promessa, a gente sela isso com um sinal de amizade. Tá tudo bem, CBB. Fique à vontade. Então, agora faz sentido para vocês por que eu comecei falando. Eu falei que era meio perigoso porque vocês ficaram um pouco noiados. Mas por que eu tinha de começar para vocês falando sobre maldição, sobre a ação do demônio, sobre esse tipo de coisas? Porque a gente precisa entender a natureza dessas coisas que nós ouvimos as palavras, a gente não sabe, cara. Um sacramento, ele é perigoso se a gente não leva ele a sério. Do mesmo jeito que uma maledicência, uma maldição, a gente não faz de brincadeira, cara. A gente não deseja o mal para ninguém de brincadeira. Tem é em Coríntios? Quem tá com a Bíblia aí na mão? Se ninguém... A sério pode, né? Se você for bancar, a sério você pode, claro que pode. Alguém tá com a Bíblia na mão? Se não tiver, eu pego aqui. Não, na mão, seus vagabundos. Compra a porra de uma Bíblia, seus pobres. É 1 Coríntios... Deixa eu ver se eu acho, cara. 11... Cadê o BS? BS, você pode falar? Você pode falar? Você sabe ler? Tá, então eu vou. Então aceite ali. Isso. Olá, lindo príncipe. Oi. Você consegue ler pra gente? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do 23 ao 28. Consegue mandar o link? Que eu estou sem aqui. Aí os caras mandam ali, porque eu estava com a Bíblia na mão, como bom velho que eu sou. Manda para ele aí, gente. Isso. Do 23 ao 28. Eu recebi? Isso. Beleza. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e, assim, coma desse pão e beba desse cálice. Obrigado, príncipe. Lindo. Nice. Essa parte, o 27, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Você precisa ter noção das coisas que você faz, dos pactos que você faz. Porque se você não pode tomar o corpo de Cristo sem estar primeiro. É por isso que sempre diz que para você tomar a Eucaristia você tem que estar em estado de graça. Por causa disso. Mas segundo, você precisa entender os pactos que você faz na sua vida. Por isso que eu falei, o Grava falou, a sério, pode? Claro que pode. Se você souber o que você está fazendo, uai, a responsabilidade é sua. Mas você não pode fazer essas coisas sem entender, porque você é responsável por toda a palavra que sai da sua boca. Eu já falei isso em outras aulas e eu vou repetir para vocês, pode não parecer, mas eu tenho uma noção muito clara de cada palavra que eu falo para vocês. Eu dou aula desse jeito, com esses exemplos meio esdrúxulo, zoando, é tudo de caso muito pensado. Eu sei muito bem o que eu falo, porque eu já tive exemplos espirituais e físicos de que nós somos responsáveis por cada palavra que a gente usa. Por cada palavra que a gente usa. Por cada promessa que a gente faz. Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás? Que promessa não se quebra? Agora tá fazendo mais sentido. Não tá? Por que promessa não se quebra? Eu vou explicar agora. Mas juramento, promessa, a gente não quebra. Ou, melhor ainda, a gente não faz. Se você puder viver a sua vida sem ficar prometendo nada pra ninguém, mano, perfeito. Perfeito. Melhor coisa que você faz. Ouve o velho chip, tá? Se você puder não prometer nada pra ninguém, em nome de nada, é a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa que você faz. Por quê? Quando a gente faz um juramento, em qualquer lugar do mundo, tá? Eu sei que você vai ver, você vai me dar outros exemplos de gente, mas é normalmente exemplo de vagabundo. Quando o novo prefeito de Nova York, Zoran Mandani, ele foi empossado como prefeito de Nova York, como é que ele fez? Ele fez com a mão no Corão, exato, porque ele é muçulmano. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro virou presidente do Brasil, ele jurou com a mão na Bíblia. A gente tem uma falta de respeito pelo que é juramento, pelo que é uma promessa hoje em dia. Mas uma promessa que é feita com base só na gente, só no que é humano, a gente sabe que não vale de porra nenhuma. É por isso que existe até hoje o costume de tirar o ato performativo e de colocar um ato real, que a gente coloca a mão na Bíblia, a gente coloca a mão no Corão. Um exemplo de que certas palavras são performativas. Tá? Usuário, você está banida da catequese. Você entende? A menos que eu faça alguma coisa com ela, ela ainda está ali e eu não me mexi para expulsar ela e foda-se. Você entendeu? Mas tem certas palavras como o sim que você dá no casamento. Essas palavras não são performativas. Porque independe se você está se sentindo, se você quis falar sim ou não. Na verdade, não independe, tá? Mas vamos falar aqui. Se você na sua cabeça estava pensando, ah, eu nem gosto mais dele, mas você disse o sim, você está casado. É, tem os pormenores, não vamos entrar neles aqui agora, tá? Quando nós usamos palavras, nós alteramos a realidade. Eu já falei para vocês. João 1 diz que no início a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quando você vai ver, então qual é o início? Que é Gênesis 1. Deus diz as coisas. Deus cria as coisas através da palavra. O que cria a realidade são as palavras. São as ações, na verdade, Chip. Sim. Mas as intenções que você exprime pelas palavras, elas criam a realidade. É por isso também que eu não gosto, e E eu já vi, vocês já me viram cortar muito de leve, que eu sei que todo mundo aqui é de boa, mas eu não gosto de gente falando que vai se matar. Nem de brincadeira. Primeiro que isso é coisa de adolescente, se liga. Segundo, que quanto menos você fala isso, menos você vai pensar nessas merdas. E quanto mais, e do mesmo jeito, quanto mais você fala, mais a sua reação automática vai ser, mano, se eu morresse, tudo se resolver. Eu não gosto. Eu fiz minha esposa parar com isso. Ela tinha essa coisa normal, mano. Todo mundo já teve de, ah, puta, eu quero morrer por causa disso. Ah, eu vou me matar. Mano, minha esposa já parou com isso. Eu não obriguei, eu não amarrei ela pra parar. Eu fui explicando pra ela várias vezes que isso não se faz, que isso não se brinca. E eventualmente, e mano, e, assim, várias vezes, isso, a usuária está fazendo, como é que é? O segredo. Você fala e as coisas vêm até você. E um dia, quando a gente for falar de realidade metafísica, que eu acho que quando a gente for falar de... Como é que é o nome, meu Deus? De gnose. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que não é tudo, não é tão de louco assim, mas também não é assim que funciona, tá? A projeção. Não é tão errado assim, não, mas não é... Não é, não é essa magia que os caras falam, tá? Então, a palavra, ela tem poder no mundo. Um exemplo claro é que Cristo não deixou um livro. Cristo deixou as palavras pra gente. Como disse São Paulo, agora eu não vou lembrar qual carta, o Renoir pode me dizer, que ele tem a memória boa para esse negócio. Você tem que ouvir o que foi passado pela palavra e pela por escrita e por tradição, ou por palavra, ele diz assim, né? São Paulo diz. Carta de Timóteo, muito obrigado. Então, quando o padre diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está deixando uma marca real em você. Tanto é que... Cadê o Red? Red, você assistiu o Diabo e Padre a Morte, né? Eu não sei se é lá que ele diz, ou se é num outro negócio que eu vi de exorcismo, que ele diz que ele vê a marca de Deus na pessoa. O diabo fala, a pessoa endemoniada fala isso. Não? Tá. Porque o diabo, ele consegue ver a marca do batismo nas pessoas. O diabo consegue ver, igual o Death Note, sabe? Ele consegue ver quem é batizado e quem não é. Porque o batizado deixa uma marca na sua alma. E, obviamente, eles vivem no mundo do espírito. Eles conseguem ver isso. Então, quando a gente pensa nessas... Quando a gente pensa nos sacramentos... Pera aí. Igual a vacina da BCG no braço, sim. O batismo é exatamente a da BCG. É exatamente. Você toma uma vez e vai ficar pra sempre. Você não tem nem como esconder. Nem como esconder. Diga, Viana. Usuário, todas as coisas que você faz que tem natureza espiritual deixam marcas na sua alma. Exato, exato, John, exato. Não só os sacramentos, mas especialmente os sacramentos, mas como a gente falou, o Red já falou, imagina você ter 500 pactos com aquelas pessoas, sim. Tudo isso deixa marca espiritual. Tudo isso deixa marca espiritual. Quem aí é putanheiro nato, tipo BS? E se reformou e virou uma pessoa decente e tal? Cara, você sabe que quando você troca de alvo de afeto, eu não vou nem dizer assim de você come várias pessoas, que às vezes nem é esse o ponto, tá? Às vezes nem é esse o ponto. Quando você troca de alvo de afeto com muita frequência, Você nunca tem paz de espírito. Porque se você não entende a natureza do que é você se declarar para uma pessoa, do que é você transar com uma pessoa, você assumir um compromisso com essa pessoa, você não tem paz de espírito, porque você está para todo lado, cara. Você está para todo lado. Tem uma palavra específica para isso, que é que os seres humanos são seres ilemórficos. O que é ilemórfico? Que você é composto de alma e corpo. Então, o que, para nós, o mundo de corpo e espírito são indissociáveis. São dois mundos diferentes, mas eles são indissociáveis. Então, o que nós fazemos de espírito, nós sentimos no corpo. E o que nós fazemos de corpo, nós sentimos no espírito. Fala, eu tava pensando e vocês estão gritando aí. Fala, faz uma pergunta aí, que eu não vou voltar a tudo que vocês falaram. Diga. Pera aí que o Red, o John e o Luco e tá todo mundo desesperado. Eu não sei o porquê, porque eu tava olhando pra cima pensando nas palavras que eu ia falar pra vocês. O quanto se apaixonar fácil, o que tem? Normal, tem muita mulher bonita na rua. Mulheres todas lindas, amo todas. Não. O problema, Red, o problema é você... Cara, você já conheceu gente assim, não sei se você foi esse cara. Mas, mano, mulher normalmente é mais fácil de dizer, tá? Cara, quanta mulher eu já não conheci que tinha um namorado diferente a cada 2 semanas? Homem também, mas homem é difícil de ficar arrumando namorada. Mas, cara, homem que se declara pra mulher diferente a cada 2 semanas. Que, cara, tá assim, ó, apaixonado por uma mulher a cada 2 semanas. Mano, essa é a mulher da minha vida a cada 2 semanas. Mano, você vê, passar a mulher na rua e passar, nossa, essa daí é minha futura esposa. Normal, para, bobeira. Mas você, quando você torna alguém alvo do seu afeto, ouve as palavras que eu tô falando, gente. Ouve a palavra que eu tô falando. Vocês focam o seu afeto numa pessoa. Aquilo não é de graça. Isso não é de graça. Isso não é uma coisa que dá e passa. A primeira namorada que eu tive na vida, eu não sei que fim que ela levou hoje, se tá viva, tá morta, o que que é, mas, não, acho que eu sei que ela tá viva porque eu vi ela no Instagram, postou stories hoje, mas sei lá. Mas o que... O afeto que eu fiz, que eu tive por ela, a tristeza que eu passei por ela, a raiva que eu passei por ela, do chifre que eu tomei, tudo isso me formou como pessoa. Não só no sentido de... no sentido de personalidade, mas espiritualmente. Espiritualmente. Tem um motivo pelo qual você nunca vai sentir a mesma intensidade que você sente com a sua primeira namorada, pra tudo. Não é só o sentido da dopamina, da endorfina. Mas é porque você está abrindo partes do seu coração que você nunca abriu antes. E é umas portas que você não fecha. Você vai no futuro achar a pessoa certa pra você, se não deu certo com a sua primeira namorada. Óbvio. Óbvio. Mas essa porta não se fecha. Exato. O véu cai e não volta, mas o ponto é, tipo, uma coisa que quebra, você não coloca de volta. Você não bota, você não cola de volta. Então, você ou uma vez que você namora e você tem uma decepção, você daqui pra frente, você sabe a capacidade que você tem de ser magoado, então você nunca vai confiar do mesmo jeito, ou você só vai confiar mais uma vez do mesmo jeito. Você só, sabe, é toda uma questão que você tem que levar a sério. Você não tem como evitar. Tá? Eu sou muito ressabiado com quem fala que precisa morrer para ver Deus. Você precisa, tem certas coisas que você só aprende passando. Mas em caso de relacionamento, cara, de adolescência especificamente, você pode conhecer um cara, um adolescente, o Lucas 2. O Lucas 2 é pior que todo mundo aqui junto, né? De vagabundo, de safado. Mas você pode pegar, cara, um adolescente e você pode tentar explicar pra ele, mano, pelo tintim por tintim. Ele não vai entender o peso dessas coisas até que ele passe. E a gente só pode entender... Lembra que eu falei pra vocês, a única coisa que eu peço pra vocês na catequese. Se vocês querem ler, vocês lêem. Se vocês querem ter Bíblia, tem. Se não quiser, tudo bem. Ou se você quer vir pra catequese, tudo bem. Se quer ouvir gravado, tudo bem. Foda-se. Eu não sou pai de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. A única coisa que eu peço pra vocês é exame de consciência. É a única coisa que eu peço. No fim do dia, você para e pensa sobre o que você fez, o que você está sentindo, da onde você está na sua vida. Porque sem isso, você não tem como crescer como pessoa. Você não tem como crescer como pessoa sem você refletir sobre quem você é e quem você foi e quem você quer ser. Lembra que eu sempre cito essa oração de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola tinha uma oração simples, mas maravilhosa. Ele pensava: o que eu fiz por Cristo, o que eu vou fazer por Cristo e o que eu estou fazendo por Cristo. É isso. A vida é isso. Quem eu sou, quem eu fui e quem eu quero ser. Você só tem como saber essas coisas refletindo. Mano, essa história do Milton Neves, na hora que eu olhei pro chat, eles estão falando do Milton Neves, mas, cara, é muito triste, mano. É muito triste, realmente. Dele falando que a esposa dele morreu e a vida dele acabou, mano. A vida dele acabou. O Milton Neves foi casado com a mesma mulher por 30 anos, mais que isso, né? Mais 30, 40 anos. E a mulher dele morreu 55 anos. E a esposa dele faleceu. E, cara, ele largou tudo. Ele perdeu vontade de trabalhar, ele perdeu vontade de viver. Ele fala, eu estou vivendo porque eu tenho que viver, tenho filho e tal, mas a hora que eu estou esperando morrer para ficar junto dela de novo, que acabou a graça dele na vida. Uma porra, mano. É isso. Foi a primeira namorada dele, uns negócios assim. Então, essas coisas que eu tô falando para vocês, elas são... E porque eu usei a palavra elemórficos, eu fiz uma tangente porque vocês estavam perguntando do namorado, tal, etc. Elas atuam não só na nossa alma, mas elas atuam nos nossos sentidos. Então a nossa visão, nossa audição, nosso gosto, o cheiro e o tato, todos eles são modificados pelas nossas experiências espirituais. O Baitola perguntou: é possível as pessoas que viveram uma vida degenerada possam por meio de Cristo se regenerar? Sim, Baitola. Porque Cristo faz novas todas as coisas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que você é uma nova pessoa em Cristo. Ele faz novo todas as coisas. Não interessa. Não interessa. Eu tenho uma raiva muito grande dos caras da zoeira na internet. Porque sempre tem alguma menina X, não interessa o nome, não sei de cabeça também, dá nenhum exemplo de nenhuma, mas tipo, a menina X, ela falava de coisa gracinha na internet, e essa menina vai e se converte. E os caras ficam falando: ah, era puta até ontem, e agora quer ser de Deus. Cara, não existe nada mais do diabo que isso. Não existe nada mais do diabo que isso. Pode ser que ela está mentindo. Pode ser que ela está mentindo. Pode ser que ela está mentindo. E ela está querendo larpar de. Porque agora é bonito ser católico. Está na moda ser católico. Mano, pode ser, mas quem se resolve. Ela vai se resolver com Deus, mano. Pode deixar que Deus vai cobrar essa fita dela. Mas se a conversão dela é real e você está tirando ela para otária e empurrando ela para sair da igreja e voltar para o mundo, mano, o que Deus vai cobrar de você é muito maior. É uma fita muito maior. Então, esse tipo de coisa... Mano, eu fico calado. Aparece uma puta... Será que se amanhã aquela vagabunda daquela Martina aparecer católica? Mano, tá bom. Que legal. Boa, Martina. Vamos na missa um dia. Aparece aí na missa. A Amanda Vettorazzo lá, com aquele negócio de... Com a calça agarrada na frente da estátua de São Carlos Acutis. Mano, tá bom. Que legal você tá indo na missa, Vettorazzo. Tá bom, deixa lá, mano. Ah lá, o Red lembrou. Quantos de vocês rezaram pra Andessurak quando ela tinha se convertido? Por que que não rezaram pra Andessurak? Tem que rezar, mano. Tem que rezar. Infelizmente, a nossa vida como cristãos é ser feito de idiota, cara. Se a Nanas, o Renan e o Vlad, o Baitola e o Usuário tem um grupo paralelo que eles ficam tirando sarro da minha cara, olha lá o idiota do chip achando que a gente tá se convertendo e aí a gente tá aqui na macumba e tal. Meu, não interessa, pra mim não interessa. Eu tô fazendo, sabe, de coração aberto. Foda-se. Só o que eu posso fazer é tentar, cara, ajudar vocês. Se vocês não querem ser ajudados, eu não tenho nada a ver com isso, mano. Quem vai cobrar... Esse dedinho apontado bem pra frente assim me tirou. Olha lá o trouxa, o dedinho bem assim reto. Assim. A gente não pode fazer nada, mano. A vida do cristão é ser feito de idiota. Qual é a parte, Renoia? Eu adoro usar o Renoia pra isso. É muito triste quando você entra na aula. Que diz que os filhos do mundo são mais espertos que os filhos do mundo, cara. Mano, é isso. Os caras vão fazer a gente de idiota e a gente tem que. A gente meio que tem que deixar fazer. Isso é dar a outra face. Você entende? Paciência, mano. Essas coisas, paciência. E por que eu tô falando isso? Pelo negócio que você perguntou, Baitolas. O Baitolas viveu uma vida degenerada. Mano. Ele já comeu o litoral de São Paulo inteiro. Homem, mulher, ninguém escapou. Vral. Todos. Uei. E hoje o cara quer voltar pra igreja. Mano, se você vai fazer isso de coração, você é uma nova pessoa em Cristo. Foda-se, mano, não interessa. Não interessa mais. Pra Deus não interessa. Você, eu falei isso pro Pinas em uma outra capacidade, em outro motivo. Mas, cara, se você faz isso, você é o filho pródigo, mano. Você é o cara que gastou todo o dinheiro do pai. E agora vai voltar. Olha o tamanho da festa que Deus vai dar. Porque você tava todo fodido no mundo e agora você vai voltar. Lê lá o tamanho da festa que Deus vai dar. Porque você resolveu parar de ser degenerado. Esse é um dos grandes pontos, dos 800 mil pontos que tem a parábola do filho pródigo. Esse é um dos mais bonitos, cara. A gente está vendo escrito ali a felicidade que Deus tem Quando a gente volta pra ele, cara. A gente não precisa pensar. Será que Deus vai ficar feliz de ter sido um filho da puta e voltar pra ele? Tá escrito que ele vai. Ele falou, da boca dele mesmo, ele falou que ele vai. Que ele largaria 99 pessoas que estão na igreja pra ir atrás de você. A gente não precisa se perguntar esse tipo de coisa, tá escrito lá. Eu não tô falando que a sua pergunta foi besta, Baitola. Eu tô dizendo que você pode ir lá ler o quão feliz Deus está que você está na catequese. Deus tá muito feliz. Aquele áudio que eu te mandei de 7 minutos, boa parte dele é falando isso, tá? Mas dá outro, mas por outro ângulo do que você me falou lá. Eu tava falando dos sentidos, né? Tava falando dos sentidos. Vou voltar para minha linha de raciocínio aqui. Então, o que a gente faz em espírito muda o nosso corpo. Vocês já devem ter ouvido, e eu sou um grande proponente dessa teoria, de que gente ruim, gente que só tem pensamento ruim, só tem raiva no coração, essa pessoa é feia. Se ela não é feia, ela fica feia com o passar do tempo. Os pensamentos ruins da pessoa transparecem na cara. Mano, quantos e quantos exemplos eu já vi na minha vida? Quantos e quantos exemplos eu já vi na minha vida? A mesma coisa, o oposto. Mano, gente que nasceu feia, que ela, essa pessoa é a pessoa objetivamente feia. Deus não usou esquadro para desenhar aquela pessoa. Não usou esquadro. Mas é uma pessoa boa de coração e aquela pessoa é carismática, mano. Você vê aquela pessoa, o sorriso dela é diferente, o olho dela brilha diferente. Então, o que a gente faz de um lado transparece do outro. Isso é a aliança de Deus com a gente. Como assim isso é a aliança de Deus com a gente, Edson? Fernanda, quais alianças de Deus, quais as alianças que Deus fez no Antigo Testamento? Não precisa falar todas, mas fala as que você lembrar aí. Noé é uma, é verdade. Abraão também. Boa. Jacó, não. Mas aí quem errou foi o Luco, tá? Não foi você. Não, você pode continuar. Ninguém mandou ele se meter. Se meteu só pra errar. Ai, Lucas. Luco, eu tô tirando com a sua cara, tá? Às vezes eu pego uma pessoa pra Cristo, assim, pra ficar zoando. Igual, cara, normalmente é você e é o usuário. É o usuário, não se incomodou até agora. As alianças são a aliança com Adão. A primeira aliança é com Adão, gente. Com Adão e Eva. A segunda é com Noé. A terceira é com Abraão, sim. Com Moisés e com Davi. Essas são as alianças do Antigo Testamento. Qual é o sinal físico da aliança com Adão? Essa vocês não vão acertar, porque eu falei sinal físico. E é um sinal físico, tá? Mas eu não vou acertar, que é o sábado. É o sábado, é o sétimo dia. É o sétimo dia. Adão era branco. Esse é o sinal de que Deus tinha favor com Adão. Não. O domingo é algo físico porque ele existe no tempo e no espaço, né? Lembra que a gente já falou sobre isso? O sábado e o domingo. Porque é o dia que Deus deu pra gente descansar, Red. É o primeiro presente que nós ganhamos de Deus depois da vida, depois de Eva. Tipo, é o sábado. É o sinal da aliança de Deus com a gente. O que é o sinal da aliança? Deixa eu colocar desse jeito com vocês. É uma coisa que Deus não precisava dar. Ele não precisa. Mas ele entrega pra gente sempre lembrar da nossa aliança com ele. Então, o sábado é o primeiro sinal. Qual é o segundo sinal com Noé? Físico. Vestes. O Red vai falar vestes até ele acertar. O arco-íris, exato. O arco-íris. Com Abraão, gente. As vestes de Abraão. Não. A de Abraão, qual que é? Não. O prepúcio. Exato. O usuário acertou. A circuncisão. Com Moisés. A lei. Ó, ela acertou a lei, mas eu vou deixar outra pessoa tentar. Mas a lei está certa. Ah, tal. Mas todo mundo vai falar a lei, porque eu já falei que está certa, né? A Páscoa. E com a de Davi, que é a aliança do reino. Pô, essa você tem que acertar. As Davi você tem que acertar. O templo, caralho! É o templo, que é o motivo do que os judeus estão até hoje enchendo o saco. É o templo. O diabo do templo. É o templo, o trono. Vocês podiam falar o trono, vocês falaram o rei, sei o quê, mas é o trono. Acorda, cara, a ditadura já tá aí, prendeu a sua mãe. É o templo. Ó, pra vocês verem a progressão. É, ó, uma coisa importante, tá? De todas essas alianças que eu falei, olha como o ser humano é uma coisa bonita. Nós temos 100%, uma taxa de 100% de falha, de erro, nas alianças com Deus. Olha que bonito. Nós conseguimos foder com todas. 100% nós erramos. Fudemos com absolutamente todas. A primeira é uma aliança com as pessoas, né? Com o casal. Adão e Eva são os recipientes da aliança. Ele expande essa aliança para uma família. A família de Noé, que foi preservada do dilúvio. Não deu certo com uma família, gente. Não deu certo. Vamos tentar com mais gente, então. Ele encontra o quê? A tribo. Então ele faz com a tribo. Meu, também não deu certo. Também não deu certo com a tribo. Então vamos fazer com uma nação inteira. Exato, que Moisés. Também não deu certo. Então a gente vai fazer com o reino inteiro. Com Davi. Também não deu certo. E aí vem a última. A nova e eterna aliança. Que é com a humanidade. Com o mundo inteiro pode ser, louco, mas eu prefiro pensar com a humanidade. Porque é com quem já foi, com quem vai vir também, né? Lembra que eu falei, a nova aliança ela se expande no tempo também. Que é pra trás e pra frente. Então até com quem a humanidade faz cagada com essa todo santo dia, né? Mas ela é diferente das outras, esse é o meu ponto. Qual é o problema? Por que nós não conseguimos manter uma aliança? Porque a dívida que nós temos, e eu já tentei explicar isso para vocês de outras maneiras, mas hoje é a aula de se entender isso, tá? A dívida que nós temos com Deus é uma dívida impagável. Por que que ela é impagável, Chip? Porque nós ofendemos a Deus, como pessoa, a Deus, ou o próprio Deus, mas mais especificamente nós ofendemos o amor de Deus. E o amor de Deus é infinito. Então, o dano que nós causamos é infinito. E como nós somos seres, em todas as projeções, tirando nossa alma, em todas as nossas dimensões, nós somos finitos, é impossível que nós paguemos uma dívida infinita. Deus pode perdoar a nossa dívida? Só Ele mesmo perdoar? Ele vem de perdoar a nossa dívida, Renoia? Deus pode perdoar a nossa dívida com Ele? Não. Deus não perdoa nossas dívidas. Não perdoa. Exato. Ah, não, você pegou. Porque Deus é bom e Deus também é justo. Aonde tem justiça você fazer uma coisa errada e você não pagar por isso? Não, Renoia, de qualquer maneira ele não pode. Não, de qualquer maneira ele não pode. Porque se ele fizesse isso, ele não era justo. É a mesma coisa de eu dizer para você se Deus pode fazer o mal. Deus não pode fazer o mal, porque ele é o bem infinito. Da própria natureza de Deus não pode sair uma injustiça. Eu entendo o seu ponto. Deus pode fazer tudo, mas é impossível para que Deus faça a maldade, porque ele é o bem infinito. Do mesmo jeito, para Deus é impossível dele cometer uma injustiça, porque ele é a justiça infinita. Ahá! Então, porque ele faz, ele não perdoa nossas dívidas. Ele não tem como perdoar a dívida, porque ele não deve nada para ninguém. Quem deve para ele? A humanidade. Qual é a brecha que ele faz? Jesus vem como humano, morre na cruz como humano, 100% homem, e paga a nossa dívida eternamente. É por isso que Cristo tem que vir para a Terra e morrer pela gente. É por isso, porque Deus não pode perdoar a nossa dívida se ele é justo. E Deus não vai condenar a gente, porque ele é não vai condenar a gente, todo mundo redondo, todo mundo igual pelo inferno para sempre, porque ele é misericordioso. Ele quer que a humanidade pague a dívida dela. Mas é impossível para a humanidade pagar uma dívida infinita. Só quem pode pagar a dívida infinita é quem tem a bondade infinita. Então Deus vem, 100% homem e 100% Deus. Derrama o sangue dele. Lembra, gente? Lembra o que eu falei? O juramento, a aliança, o sangue e a refeição. Ele vem, anuncia a boa nova, anuncia a nova aliança, derrama o sangue dele e entrega a Eucaristia. Está feita a nova e eterna aliança de Deus com os homens. Essa é a natureza dos sacramentos. Vocês entenderam agora? Deus tem de vir morrer pela gente, porque nós não temos como pagar a dívida. Quando Deus paga a nossa dívida, não existe mais aliança a ser feita. O pagamento de Deus tem valor infinito. Então, qualquer dívida que se faça pode ser paga com o valor que Deus já depositou. É a missa. Exato. Eu estava vendo se algum de vocês ia pegar. Eu estou escrevendo a missa para vocês. Todos os sacramentos e a missa, tudo gira em torno disso. Então, a nova e eterna aliança, quando ele diz está consumado na cruz, ele não está dizendo, eu morri. Ele não está dizendo, morri e morre. Não, ele está dizendo, está consumada, está paga a dívida. E ali começa a nova aliança. Isso é o está consumado. Eu acho que é Santo Atanásio. Não vou lembrar em qual dos 10 mil livros. Que ele diz que no momento... que em um dos evangelhos que diz que o céu escureceu e a terra tremeu. Lembra que eu falei para vocês que no momento que Jesus morreu, todos os viados do mundo morreram? Todos os gays do mundo morreram. Todos morreram no mesmo instante. E quem disse isso não fui eu, tá? Não, eu não tô inventando isso pra vocês. Foi Santo Irineu de Lyon? Acho que foi Santo Irineu. Tá. Porque ele purificou todo o pecado do mundo no momento da morte dele. Então todo mundo que estava em pecado, em pecado mortal, não, sem arrependimento, morreu. E o exemplo que Santo Irineu de Lyon dá Eu falo leão porque eu sei que ou eu falo Lyon ou eu falo leão. Eu não gosto de, nem de falar francês, nem eu gosto de traduzir nome de cidade, eu falo Lyon. Eu não gosto de falar francês. Eu aprendi pra estudar, mas era uma merda. Mas eu falo, eu misturo as duas coisas. Santo Irineu de Lyon, ele diz que os sodomitas morrem no momento que Jesus morre na cruz. Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? Tá. Eu falei uma coisa tão polêmica que meu microfone morreu aqui, tá? Mas o que eu ia dizer é que você. Alguém perguntou ali, os judeus não morreram na hora. E o Solon perguntou antes se os judeus ainda estão devendo. Porque eles não, né? Por causa do sacrifício e tal. E eu falei, essa pode ser a coisa mais polêmica que eu vou falar aqui na catequese até agora, tá? Mas judeu também é gente. Judeu também é um ser humano. Então, o sacrifício também é válido para eles. Fala de coisa que existe, porra. Vem, não, compraram o chip. Compraram o KT Bunker. Esquerda desgraçada. Não, então, se eles não aceitam a nova aliança, problema deles. Mas, aí você falou, os judeus não morreram? Cara, algum judeu que estava irrepente no coração morreu. Com certeza morreu, na hora. Todo mundo, eu não tô dizendo que foi só os viados, a viadada morreu. Não. Mas todo mundo que tinha um pecado e não tinha o arrependimento dele nem um pouco no coração, morreu. Todo mundo. Alô? Me ouvindo? Oi? Eu acho que eu também acho que eu. É a primeira aula que o Graba participa inteira. E eu começo a falar de judeu e cai minhas coisas, né? É engraçado como funciona. Mas tudo bem. Não, eu acho que é porque tava ligado uma USB meio vagabunda ali. Eu coloquei na USB 3 ali. Deve funcionar agora. Então, eu estava falando isso. Que Deus, quando ele assume a forma humana, ele absorve todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo. Todo. Então, o céu fica escuro, a terra se treme, porque Deus está modificando a realidade física naquele momento. Deus está puxando tudo que não presta do mundo para dentro dele mesmo. O mundo muda fisicamente, esses sinais físicos que nós lemos na Bíblia, e lemos em vários outros lugares, tá? Eu não sei se algum de vocês já viu, eu não vou lembrar agora para vocês, porque eu não sei essas coisas de chinês de cabeça. Olha que eu fiz 3 anos de chinês. Eu não lembro de quase porra nenhuma. Eu fiz, inclusive me chamaram para visitar a China. Mano, no final, já ali pro... depois de uns anos de curso, os caras estavam começando a recrutar, assim, mano, abertamente. Abertamente. Eu fiz no Instituto Confúcio, que é do governo chinês, né? Os negócios que o governo chinês tem ao longo, no redor do mundo, tá? E tem um livro chinês que ele fala que são relatos de várias pessoas da China na época da crucificação. E eles falam de como o céu ficou negro no meio do dia, como a terra tremeu. E são vários livros de pessoas X. Tem um livro de um dos chineses que esse cara é filósofo. E ele diz que Deus morreu. E agora o homem pode ser livre. Por causa disso, porque a terra tremeu, tarará, isso quer dizer que Deus morreu. E por causa disso o homem pode ser livre. Mas não no sentido de satanismo, mas no sentido de, tipo, agora o Deus finalmente soltou a última amarra que prendia o homem na miséria. E agora o homem finalmente pode ser livre para ir para perto de Deus. É muito doido, mano. É muito doido esse negócio dos chineses. Então, Deus muda o mundo fisicamente quando ele bota o pecado todo dentro dele mesmo. Isso é mais um exemplo daquele negócio que eu tava falando para você, de como o que nós fazemos no espírito muda o mundo físico e vice-versa. É por isso também que a nova aliança, que é uma aliança, que é a aliança perfeita e eterna, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é todas as alianças que vieram antes, na sua forma perfeita. A nova aliança, a aliança da Igreja Católica, de Cristo com o mundo, ela é uma aliança física e espiritual. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o batismo, a circuncisão, cortar o pinto da criança lá, o prepúcio, cortava uma parte da sua carne e você se tornava membro de um grupo étnico, político, que era Israel, e esse grupo tinha amizade com Deus. No batismo, o que sai de você não é mais um pedaço da sua carne, mas é uma parte da sua alma. O pecado é retirado da sua alma e você não é mais membro de um clube, mas você se torna ontologicamente, lembra que eu estava usando essa palavra antes, um filho de Deus. Então você entra para a família de Deus de uma forma que é impossível você sair, porque é uma mudança do seu próprio ser, é uma mudança na sua essência. Você deixa de ser quem você era para se tornar filho de Deus. Sim, Renan, eu já falei, o jeito correto de você se confessar, fazer a confissão, é você se confessa e você levanta do confessionário já rezando, mano, para Deus te dar um infarto. Fala, Deus, me leva agora. Assim, ó, cai o candelabro da igreja na minha cabeça, agora, nesse momento. É a sua melhor chance, mano, é a sua melhor chance. Porque se você sai na rua, você vai ver mendigo, você vai ver cara que dirige mal. A melhor coisa, mano, é você levantar e já começar a rezar, mano, para ser entre o espaço dali e da porta. Dali e da porta da igreja. A usuária fez uma pergunta ali. Todas as alianças são ilemórficas? Sim. Elas já eram antes, tá? Mas elas eram imperfeitas. as formas dela, tanto a forma física quanto a forma espiritual, eram imperfeitas. Agora, as duas formas dela são perfeitas. Toda a aliança é ilimórfica. Lembra do que eu falei antes? Cadê o nosso querido, o Prolapso? Prolapso. Existe. Agora que eu sei que você era da magia, eu vou ficar usando você de exemplo. Pode falar se você não tiver vergonha. O sentido da magia não é que você faça. Explica. Você, não, melhor você usar com suas palavras para não querer induzir. Você faz magia só com palavras ou só com ações, ou ela tem que ter as duas coisas? Toda aliança, toda coisa que você faz, ela tem que ter os dois. E como ele falou, tem que se alinhar. Essa palavra é boa. Você não pode falar uma coisa e fazer o sentido físico, vamos dizer assim, de outra. Você tem que fazer as duas coisas em conjunto. Elas têm que estar alinhadas, isso é verdade. Então, obrigado, Prolapso. Então, por exemplo, outra coisa, a Eucaristia. Os judeus tinham que sacrificar um cordeiro sem mácula, sem nenhum defeito, pintar o sangue dele na porta, tinham que comer a carne, e aí o anjo da morte ia livrar eles da morte física. Não era isso? Vocês lembram? Passava o sangue lá, comia, e aí o anjo não ia matar você e seu primogênito. Na nova aliança, o sangue dele está pintado na madeira, que madeira? Madeira da cruz. E quando nós comemos a sua Deus nos livra da morte eterna. Ah, tá mesmo. Acho que agora voltou. Agora foi, né? Agora foi. Aê, porra. Nossa, cara, que merda. Eu uso um negócio do... Tipo VPN, mas não é uma VPN também, da Cloudflare, chamada Warp. Não sei se algum de vocês nerds vão saber. E eu acho que sempre que dá merda na Cloudflare, a minha internet fica uma merda. Eu paro de usar esse caralho. Isso, tá. Tava falando da primeira Páscoa. Beleza. Então, a primeira Páscoa, você tinha de pegar um cordeiro perfeito, sem mácula, você matava ele, pintava o sangue dele na madeira da porta e comia a carne dele. E aí Deus te livrava de você ser morto. Não é isso? Na missa, a nova aliança, Jesus é o Cordeiro Imaculado. Ele é o Cordeiro sem mácula. O sangue dele já está pintado na madeira, que é na madeira da cruz. É por isso que a igreja tem um... Ela coloca a cruz num lugar tão alto. E... Não fisicamente, eu estou falando, nas reverências, tá? O sangue de Cristo está pintado na madeira da cruz. E quando nós comemos a carne do cordeiro, que é a Eucaristia, nós somos salvos da morte, mas não da morte física, da morte eterna. Então é isso que eu estou falando, que os sacramentos da nova e eterna aliança são os sacramentos da antiga aliança melhorados. Os sacramentos da antiga aliança, eles eram imperfeitos. Deus já estava preparando, estava tentando dar para a gente a chance de fazer as coisas, mas o sacrifício ainda era fraco, porque ele estava tentando ser pago pelos humanos, pelos nossos méritos. Agora é perfeito porque foi pago por Deus, foi pago por Cristo na cruz. Por isso, a nova aliança, a base dela é perfeita, e é por isso que ela é eterna. Deus é tão esperto que ele tirou da nossa mão a capacidade de acabar com a aliança. Agora independe de nós. A gente pode fazer a merda que for, que a aliança continua lá. É só assim para a aliança ser eterna. Agora não é mais a nossa responsabilidade, né? Essa porra, né? Não é mais a gente que... Não foi a gente que... A aliança não foi... Não foi a gente que foi... Foi a fundação da aliança. Então, agora eu posso falar para vocês. Quais são os 7 sacramentos? Lukowski. Quais são os 7 sacramentos? 7? Não, são 7. Da ordem. Da confissão. Da crisma, confirmação, matrimônio. Batismo. Faltam 2. Extrema-unção. E a Eucaristia, bonitinho. Exato, Viana. Exato. O cara ia esquecer, mano. O cara ia esquecer. Mas eu sei, eu perguntei por causa disso, porque ele estava pensando em coisas que nós fazemos, e a Eucaristia é um sacramento que nós recebemos, tem outros, a gente recebe o batismo, a gente recebe a Cristo, mas nós somos partícipes dele, né? E a Eucaristia a gente tem uma ideia de que a gente é passivo diante da Eucaristia, e a aula de hoje é para a gente perceber que não. Todos os sacramentos, nós temos partes ativas dos sacramentos. Tá? Então, os sacramentos chamados sacramentos de cura. Os sacramentos de cura são a confissão e a unção dos enfermos. Para o Renoia, que é noia e protestante, e para o Baitola também, pode ser meio esquisito o que eu vou falar. Mas a confissão e a unção dos enfermos são mais ou menos... a mesma coisa, tá? A unção dos enfermos é uma confissão que você dá, deixa eu falar, meu, eu sei que não são a mesma coisa, viado, tô falando que são basicamente a mesma coisa, é um perdão que você recebe. Deixa eu subir o Renan para ele dar aula no meu lugar, viado. Sobe aí, Renan, tô falando sério, sobe aí. Sobe. Não, você não apertou. Eu chamei você. Vem aqui. Oi, olá. Foi mal. Eu apertei o negócio errado. Não, foi. Aí eu. Sumiu da minha tela. Você. Conta pra eles, explica pra eles, em palavras básicas, quais são os 7 sacramentos. Ou é isso, faz tal coisa. Tá. Vai lá. 7 sacramentos? Ah, mas eu não sei, cara. O que você tá perguntando pra mim? Fiz até agora. Só deixa. Presta atenção na aula. Fala aí. Tá, o batismo, ele... Pô, não sei, cara, eu fico nervoso. Como o BS disse, eu fico nervoso com pergunta. Não, você sabia a diferença. Você sabia a diferença sacramental entre confissão e unção dos enfermos? Você sabe quais são os 7 sacramentos. Manda pra nós aí. Não, pô. Sabe, não, sim. Fala aí. Eu não estou querendo te humilhar. Eu estou querendo participação dos alunos. Diz aí. Não, eu sei, mas eu não tô entendendo qual é da pergunta, especificamente a pergunta. Eu quero que você... Mano, se alguém fosse perguntar, Renora, o que é o batismo? O que é a crisma? Explica só, explicar pros caras. O que é o batismo? Batismo é quando você mata o seu velho homem, né? Vai nas águas lá e as águas levam teu... Você sepulta, né, o teu velho homem e você nasce novo. Igual tem a referência lá no Hobbit, que o dragão fala isso pro Hobbit lá. Não, vamos ficar de nerdice aqui. E a crisma? O que é a crisma? Crisma eu já não sei, porque já eu não... Não, crisma é a confissão pra todo mundo que você agora é cristão, né? Tá falando pra todo mundo. Ó, agora sou eu aqui, que sou cristão mesmo e podem me cobrar. Boa, essa é boa. E a confissão? Confissão é quando você chega no padre, que é o caba que tem autoridade pra te conectar ali com Deus ali quando você tá ruim, né? Quando você não tem essa conexão, pra você confessa pra ele, pô, padre, fiz tal coisa aqui, bati a punheta, e aí ele chega e tá bom, filho, faz tal coisa e você tá perdoado. E a unção dos enfermos, que é diferente da confissão, tá, gente? Presta atenção. Unção dos enfermos, essa eu não sei mesmo. Não, você sabe, você tá me cobrando no chat, diz aí pra nós. Você não sei, mas unção dos enfermos, porque olha só, unção dos enfermos, eu sou protestante, né, teoricamente falando, na unção dos enfermos é você curar os cabas, né, curar os caras que estão doentes, né, não? Tá bom, e o matrimônio? Matrimônio é você casar, falar diante de Deus, você pega duas carnes, né, duas carnes que são diferentes, você une uma... Sem empatia de fazer hambúrguer? Não, é tipo isso. Tá. Bom, faz uma mistura. E o da ordem? Da ordem, eu não sei. Da ordem é você pegar um cara e tipo, transformar ele num padre ou numa coisa assim? Eu realmente não sei. Exatamente. Tá, o da ordem é o do padre, exato. Ok. Muito obrigado, Renan. Não, obrigado. Muito obrigado. Faltou Eucaristia, mas é Eucaristia. Depois eu falo com mais detalhe. Não quero você com vergonha de falar da Eucaristia. Não, jamais, velho. Muito pelo contrário. Eu fui na missa justamente para ver isso. Muito obrigado, meu querido. Chip, alguém que é batizado, mas não se conversou, pode receber essa emoção? Calma aí. Segura aí. Eu vou já responder. Então, como estava... Antes do nosso querido Renoir falar aqui, os sacramentos da cura são a confissão ou são dos enfermos? Que são, tá? Tem a mesma natureza. A confissão, ela é, assim, o jeito mais. O jeito mais simples que eu posso explicar para vocês depois das últimas aulas é. A confissão é o grande exorcismo. É quando você mata todo tipo de resquício de pecado que o diabo tem sobre você através do poder de Deus pela palavra do padre. A confissão não cura as marcas da alma. O que cura as marcas da alma, minha querida usuário, é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela é a fortificação final que você recebe para você... Lembra qual foi a terceira e a quarta aula? Que foi as quatro últimas coisas. Não, a segunda e a terceira, né? Segunda e terceira aula, que foi as quatro últimas coisas. Para você encarar aquilo que eu falei, a morte, julgamento, céu e inferno, você precisa de uma fortificação final. É nessa fortificação final que você vai receber como se fosse a última confissão, mas mais que a última confissão, você vai receber um tipo de bênção que vai fortalecer você, vai fechar as chagas que você tem, ainda abertas de se remoer do pecado. Não estou dizendo que você vai esquecer e tal, mas Deus vai te dar essa última força para você encarar a morte. Tá. Tem os sacramentos do serviço, que são de matrimônio e da ordem. Deixa eu falar o 7 sem um de vocês me atrapalhar, depois você sobe aqui. Tem o do serviço, que são o matrimônio. O que, que é o matrimônio, Chip? O matrimônio é você transformar. O matrimônio é você transformar o amor humano numa arma. É quando você pega o amor que você sente por outra pessoa e esse amor ele se transforma numa terceira coisa que pode derrotar o mal de uma maneira nova, que é através da vida e através do amor de vocês dois. Então, como você e a sua mulher agora são uma só carne, vocês são três contra o demônio. O demônio vê duas pessoas, mas vocês têm três. Tem uma frase de Chesterton que o pessoal fala porque é bonitinha, mas agora vocês podem ter uma dimensão um pouco melhor dessa frase. Que ele diz que não existe nada mais extraordinário que uma mulher comum e um homem comum com a sua família comum. Não tem, poucas coisas são mais poderosas do que a família. Ela é o primeiro grande terreno fechado, a primeira grande propriedade fechada que Deus dá pra gente. A primeira, óbvio, é a nossa alma. A segunda é a família. Todo o resto da nossa vida, ela está em contrato, em fricção constante com o resto do mundo. A família ela é fechada em si, ela é um mundo à parte que Deus dá para você. Ela é uma ilha que você pode viver dentro dela. Existe a sua casa, existe a sua família e o resto do mundo. A família é um pacto, exato. Tudo isso aqui é um pacto, mas a família ela é especial porque é um pacto de duas pessoas com Deus. Não é só mais o seu com ele. São vocês dois com Deus. Tem um livro do Bispo Fulton Sheen que o nome do livro é Três para Casar. Já deve ter visto aquele meme lá de eu concordo, Jesus. Não, eu não concordo. É basicamente isso. Porque Três para Casar, no livro ele tenta te explicar isso. Que o casamento é um pacto, é uma aliança entre vocês dois e Deus. Dessas todas que nós estamos falando, batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem, o matrimônio é a única que duas pessoas fazem com Deus. Então, é um mundo novo. É um mundo novo que se forma. O matrimônio é um dos mais... É claro que dá pra ter uma aula só de matrimônio, de cada uma delas, né? Mas o matrimônio, eu acho, assim, um dos mais bonitos. Talvez o mais bonito do sacramento junto com a Eucaristia, óbvio, né? Porque ele é diferente, cara, de todos os outros. Ele é diferente dos outros. É um mundo que você cria, uma ilha. Lembra que eu falei pra vocês? Você ganha um anjo novo. Vai existir o seu anjo, o anjo da sua esposa e o anjo do casamento de vocês. De tão importante que ele é. É muito doido, cara. O casamento é muito bonito. É muito louco. Até o da ordem. Que o da ordem é quando o cara se torna um padre e ele entra na... Ele ganha acesso a talvez a coisa mais incrível que existe na Terra, que é um estado chamado In Persona Christi. Então, ele vai ter a possibilidade de agir em nome de Deus, na pessoa de Deus. Não é mini Cristo. Ele faz as coisas na pessoa de Deus. Exemplo, Renoia. Na confissão, já até falei, né? Na confissão, quem te perdoa os pecados não é o padre. Quem te perdoa os pecados é Deus. Ele perdoa os seus pecados através do padre. É por isso que quando o padre você faz a confissão, o padre vai te perdoar. Eu falei na aula várias e várias e várias vezes. Você precisa ouvir o padre falar. Você precisa ouvir ele falar. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele não fala essa frase, do mesmo jeito que no batismo, quem te batiza não é o padre. Quem te batiza é Cristo através do padre. Por isso que também no batismo você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo mesmo motivo. Ele está sendo apenas a ferramenta com que Deus está transmitindo a graça para você. Isso se chama... Exato, exato. O padre trabalha por procuração. Perfeito. Então, o padre, ele é o único que tem o acesso a agir em persona Christi. É muito doido. Esses são os sacramentos do serviço. A aula 1 não tem BS, eu esqueci de gravar. É a Lost Media. É a Lost Media. A aula 1 foi sobre a igreja em si. Eu falei sobre as marcas da igreja católica, sobre esse tipo de coisa. E os sacramentos da iniciação. Você tá achando ruim? Tá achando ruim? Faz a catequese do Padre Paulo. Que ele também tem uma aula exatamente dessa. Os sacramentos da iniciação são o batismo, que é a porta de entrada na vida de Deus. Então, ele aniquila o pecado original. Como bem diz o Pinas, ele é a borracha, ele é a carta livre da prisão. Você vai se tornar uma nova criatura na Terra, porque você agora vai ser um herdeiro do céu. Tem o crisma, que é a confirmação, que é, como disse, muito bem disse o Renoir, tá? É quando você confirma publicamente que agora pode te cobrar. Agora é comigo. A crisma é meio que quando a igreja passa a ser seu problema. Agora você faz parte da igreja como um adulto. Então você é obrigado, isso estou falando muito sério, tá? Quando você é crismado e você vê um filho da puta falando mal de Nossa Senhora na rua, você vê alguém, um satanista falando mal da igreja, é sua obrigação, enquanto católico, ir lá e defender. Meter a mão na cara do cara, se precisar, mas ir lá discutir também, se for o caso. Agora, a partir do crisma, é sua obrigação. Tá? E a Eucaristia, ela é a grande, ela é a fonte, ela é o cume, ela é o ápice, ela é o remédio da imortalidade, ela é o autor da graça na vida da igreja e na vida de cada um de nós. O Viana fez uma pergunta ali. Chip, dá pra agredir fisicamente alguém que fala mal da nossa mãe? Que dá, né? Se você deve, vou falar aqui muito sério com você, tá? Metade das vezes, sim. Porque não existe mais discussão real no mundo. Ninguém... Qual a chance de você encontrar um filho da puta falando mal de Nossa Senhora? Que essa pessoa está de boa vontade para ouvir o que você tem para dizer. Então, neste caso, você tem que meter a mão na cara da pessoa. Quem foi que falou ali? O Papa Francisco falou isso, não falou? Exato, esse era o ponto do Papa Francisco. Se você vê alguém falando mal da sua mãe, ó, a dona Lukovska, falar a sua mãe, a piranha, a vagabunda, você não vai bater no cara? Você vai deixar mais barato sendo por Nossa Senhora, porra? Claro que não. Então, sim, mano, eu digo metade porque você tem que saber, tem gente que está falando mal de Nossa Senhora, mas o cara está replicando o que ele ouviu na igreja Loucuras de Meu Deus. Ouviu o pastor, chutar a Nossa Senhora lá na televisão, e é só que o cara conhece da vida, mas é um cara que ele nunca ouviu outra coisa. Ele nunca ouviu outro ponto. As pessoas, a gente tem que ter o sangue frio de explicar para a pessoa, de chamar para conversar. Mas... Mano, normalmente, eu disse 50% pra ser bonzinho, mas normalmente O negócio é, ó, vai tomar no teu cu. A sua mãe é uma vagabunda, não a minha. A sua mãe é uma piranha, não a minha. Então, na maioria das vezes, tá? Mas vamos assim, 50% das vezes tem que bater, mano. Tem que xingar, tem que aloprar. Não tem conversa. Não é pra ter muita conversa quando é filho da puta. Tá? É como foi a. Não sei quem foi que falou lá em cima, é pérola aos porcos. Exato. A gente tem que ficar dando pérola aos porcos. Se você vê que é filho da puta falando essas coisas, mano, pau na sua bunda, meu irmão. Pau na sua bunda, quero conversa com você. Alguém fez uma outra pergunta antes disso. O Renan falou se ele tá errado, não tá errado. Tá? Tô dizendo que a partir do crisma é sua obrigação. Se faz antes, beleza. Ah, o Lucas perguntou, Chip, em qual situação eu posso batizar uma pessoa? Via de regra, nenhuma. Sim, mano, o Mombaque é muito da hora. O Mombaque é muito da hora. O Mombaque é o tipo de cara que... Ele devia estar dando catequese. Ele sabe mais do que eu e ele é menos palhaço que eu. Mas ele ainda é muito da hora. Ele é muito da hora. Quando é que nós podemos batizar alguém? O Baitolas tomou um tiro no peito e ele está sangrando nos seus braços e tá acabando o capítulo da novela ali, ó, vai acabar e vai apagar ali, meu Deus, você batiza o Baitola. Caso contrário, não é seu lugar fazer isso. Você já está para assinar com o Vasco, exato. Os caras já estão tirando foto. Já, a camisa já está com o seu nome. Só falta bater o dedo. Não. Tirando isso, você não tem lugar batizando as pessoas. Não me entendam mal. Todo mundo tem a capacidade de batizar outra pessoa. Se o Dex, que é judeu, está dormindo lá na casa dele, eu chego de noite, pé sobre pé, pego um copo d'água e falo assim, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Espírito Santo, joga na cabeça dele, meu amigo está batizado. O problema é que aí quem vai ter que responder sobre isso sou eu, mas ele está batizado. Eu não podia ter feito isso, mas está feito. Usuário, eu acho que sim, sabia? Eu acho que sim. Eu tenho 90% de certeza que sim, cara. Você tem que confessar isso, tá, Red? Não é seu lugar fazer isso, é pecado. Você... Lembra que eu falei da usurpação? Não é seu lugar fazer, você precisa confessar isso. Mas seus amigos estão batizados, mano. Não, eu sei. Eu não acho que foi pecado mortal, porque você fez na gracinha e tal, mas eu acho que tá feito, tá? Eu acho que tá feito. E qual é isso? Mas não é uma... Terminando aqui a aula, já tá com quanto tempo de call, gente? Eu acho que como eu saí e voltei, tendo que uma hora e tanto, é mais ou menos 1h47. É mais ou menos o que dura a aula. Aí depois vocês vão ficar perguntando, Chip, mas aí se eu batizar... E se eu batizar Hitler? Lá, ele tá batizando, ele vai pro céu? Calma, né? Já tá começando daqui a pouco. Normalmente a aula dura 1h30 e falta mais o resto de vocês perguntando as coisas. Como tudo isso que eu falei pra vocês, e o que eu estou falando do batizado, por isso que eu falo que eu acho que foi, tá? Porque você também tem que levar em consideração aquilo que eu falei do... que você tem que colocar a intenção nas coisas. Então você precisa ter a intenção de batizar uma pessoa a sério e aquela pessoa tem de ter o mínimo de intenção de receber. Ela tem que ter o mínimo de intenção. Tá. O que é o mínimo de intenção de receber? Eu não vou saber explicar para vocês porque é uma coisa muito complicada. O que, via de regra, é o quê? É quando a pessoa ela recusa no coração dela a ideia de ser batizada. Aí ela não tem como receber. Lembra? Pecado contra o Espírito Santo. Mas se é uma pessoa que, tipo, como eu falei, o Dex. O Dex é judeu, mas assim, ele tem interesse, ele ouve as aulas, tal, não sei o quê. Se você, cara, faz um. Ele falava, me batiza aí, você faz tudo, né? É válido, sabia? É válido. Porque ele tem a abertura no coração, você fez com intenção, paciência. Então é válida. Por que eu tô falando isso ainda? Essa mesma atitude, com todos os sacramentos que eu expliquei, você tem que ter essa mesma cabeça para você entrar no último grande presente que Deus dá para a gente. Que é qual, BS? BS, qual que é? BS. Deus não dá o nervoso pra gente, a gente tem ele sozinho. Ah, vocês riram, o menino fica mais nervoso, né, cara? É a missa. A missa não é um sacramento, mas ela é. A gente tem que encarar todas as partes da missa com a mesma disposição que nós temos com todos os sacramentos. Então você sabe o que que é pecado? Você entrar na missa e não prestar atenção. Você receber a Eucaristia sem intenção. Você ir lá só para ir. Você não rezar nas partes que tem que rezar na missa. Ah, mas o Baitolas foi na missa e ele não sabia as orações. Tudo bem, você não sabia. O Solon não sabe rezar. Mas se você vai e você fica, mano, no celular, você fica de cara para cima. Ah, e você está cometendo um pecado. Porque você está participando de um presente de Deus, você está participando. A missa. Por que que a missa não é um sacramento? Mas ela tem a mesma coisa que os sacramentos. Porque você está assistindo a todos os sacramentos que nós falamos. A instituição deles, a base deles, a fundação deles. Você está assistindo ele na sua frente. Deus está transmitindo aquilo para você. E você está fazendo um pouco caso daquilo. Ficar tirando foto na hora da missa é pecado? É. É. Você ficar de papo na missa é pecado? É. Você ficar pescando de sono na hora da missa? É. Você não prestar atenção de propósito na hora da missa? É. Você não pode. Não, vocês mandam a foto lá na missa, olha a hora, tal. Beleza. Mas se eu ver que algum de vocês manda aquela foto na hora que o padre está rezando. Toda vez que eu ver, vocês foram antes ou depois, tá? Se for do meio da missa, eu vou xingar vocês, porra. Eu estou falando na missa, durante a missa. Durante a missa. Durante a missa, vocês têm que encarar aquilo como um novo batismo. Não que aquilo é um novo batismo. Você tem que ter a mesma disposição de alma. A mesma disposição de alma de quando vocês vão receber a Eucaristia. Vocês têm que ter, cara. Na missa inteira, na missa inteira. Na liturgia da palavra, na liturgia da palavra. Durante a homilia, durante a homilia. Mas o meu padre faz uma homilia de 40 a 45 minutos, denuncia ele pro Vaticano, mas tem que prestar atenção, porra. Depois eu mando o bispo se resolve com ele, mas tem que fazer, cara. Durante a Eucaristia, puta, principalmente durante a Eucaristia. Durante a consagração da Eucaristia, eu falei isso na aula passada, se não me engano. Mas antigamente, quem era só catecúmeno, quem estava para ser batizado, quem estava para ser crismado, essa pessoa não podia participar da consagração da Eucaristia. Por isso que em alguns missais de Missa Tridentina, você vai ver a divisão da missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. A missa dos catecúmenos é antes da Eucaristia e depois é a missa dos fiéis. Você não participava, porque é um negócio que você não sabe o que está acontecendo, você não tem que tomar parte. É, cara, é importantíssimo essa parte da aula. Vocês têm que levar a missa a sério, cara. Vocês têm que levar a missa a sério, vocês têm que ir. Mas não é porque é a sua obrigação ir que você tem que ir de qualquer jeito, cara. Ah, o pessoal ali perguntou, ah, a senhorinha que tá gravando pra divulgar, ah, o pessoal que tá gravando quando tem canto e orquestra. Primeiro, se você tá gravando porque tem canto e orquestra, eu vou te dar um boi, tá? Eu vou fazer uma desculpa, vou criar uma desculpa pra você. Porque você está encantado com a beleza da missa, então você está levando a sério. Justamente porque você está levando a missa a sério que você está tentando gravar o canto gregoriano que está acontecendo. Beleza, tá. Mas a senhorinha que está... A senhoria que está tirando foto para esse negócio. Cara, ela está na mesma situação que eu. Que eu. Eu, quando eu vou na missa, eu presto pouca atenção na missa. Por que você faz isso, Edson? Porque você é vagabundo? Não, mano. Porque eu tenho um filho autista. Eu passo a missa inteira correndo atrás dele para ele não puxar a roupa dos outros. Pra ele não subir no altar, pra ele não derrubar as cortinas. Eu passo a missa inteira correndo atrás dele, cara. E Deus sabe o que eu tô fazendo, sabe? Deus entende que eu não estou vagabundeando na missa. Eu estou tentando criar um filho na vida da igreja. Mas, assim como a senhorinha, ela está tentando fazer uma coisa boa pra igreja. Se você desse pra ela a opção, ó, essa câmera vai tirar foto sozinha. O Gasparzinho vai segurar a câmera e a senhora pode participar da missa. Com certeza elas falaram, então eu vou participar da missa. Prefiro participar da missa. Mas vocês têm a opção de participar da missa e ficam de cara pra cima. Você entendeu? Esse é o problema. A missa, ela é o convite que Deus faz pra você. Mas quando você aceita esse convite, presta atenção na missa inteira. Presta atenção na missa inteira. O prolapso vai fazer um ritual pra mim? Depois a gente combina. Você compra as velas e eu compro os livros. A gente faz um negócio lá e tal. Não, meu menino faz terapia. Ele ainda é doido, cara. O meu menino é maluco. Ele faz terapia. Ele faz terapia? Quantas horas faz? 6, 7 horas de terapia por semana. Só que ele é criança, ele tem dois anos de idade. Então ele corre, ele faz, ele acontece. É normal de criança, mano. Eu não vou amarrar o moleque. Ele é criança também. Faz esse mês, Fê. Dia 25 agora. Que vai fazer quarta-feira, aniversário dele. 3 anos. Ele, inclusive, começa a escola agora. Começa segunda-feira. Eu já falei, eu já repeti pra mim mesmo. Cara, meu filho já tá indo pra escola. Começa segunda-feira agora a creche. Tá, eu tava falando alguma coisa e me emocionei pensando no meu filho. Para e pensa na missa. BS. Pensa na missa, nanas, usuário, vocês têm mais costume com missa. Toda vez que o padre abre a boca para vocês repetirem alguma coisa, vocês estão fazendo um voto. A primeira coisa que o padre faz e o povo repete, quando começa a missa, é o quê? Não, o Regis acertou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos reunidos. Alô? Oi? Voltou? Alô, oi. Cara, daqui a pouco eu vou tacar essa bosta desse microfone no chão já. Já desliguei o VPN. Agora acho que o problema é físico mesmo. Acho que o problema é essa bosta desse fio. Mas eu não vou trocar, achar outro fio agora. Paciência. Então, ó, o Red acertou. Ele começa a missa falando: estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Red, quando eu estava explicando para o Renoia como é que o padre age em persona Christi, qual é o sinal que o padre está agindo em persona Christi? Não, é quando ele vai te quando ele vai perdoar seus pecados, quando ele vai batizar você, ele precisa te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele precisa perdoar os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você entra na missa fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse é o ponto da aula, gente. Lembra, eu penso as aulas bem pensadinho. Posso parecer louco, mas eu penso bem pensadinho. Você está iniciando a aula fazendo um juramento. Você está iniciando a aula fazendo um pacto. Aula, porra, aula não, a missa. Você está iniciando a missa fazendo um pacto com Deus. Você começa a missa fazendo um pacto com Deus. Então é óbvio que se você não vai levar a missa a sério, você está pecando. Você entende? Você começa a missa fazendo um pacto com Deus, cara. Então, a missa, ela é... A gente vai ter uma aula só sobre a missa, tá? Esse eu queria explicar para vocês como que os sacramentos e a missa, por que que nós somos obrigados a levar a sério essas coisas? Eu não sei qual que vai ser. Eu pensei em fazer da próxima, mas eu acho que eu tenho outras coisas para falar antes de falar só da missa, tá? Mas eu vou ver certinho. Mas a gente tem que ter uma aula só da missa. A gente tem que ter uma aula só da missa. Tem que ter. Que é nessa, inclusive, que eu quero que vocês cheguem. Eu vou ter que dar um tempo, inclusive, que vocês têm que vir. Se não lidos, vocês têm que ter pelo menos um pouco de familiaridade com o Banquete do Cordeiro. O livro Banquete do Cordeiro. Que livro é do caralho. Que livro é muito, muito, muito bom. Aí se você... não pode ser a próxima que vocês... São vagabundos. Eu vou dar um tempinho. Eu vou pensar qual que vai ser para dar um tempo para vocês poderem, pelo menos, dar uma vasculhada no livro. Tá? Então, vocês entenderam que não os sacramentos são essas linhas de graça, essas linhas de cura que Deus dá para a gente. Mas uma vez que a gente leva essas coisas a sério, a gente tem que entender que elas não são opcionais. A gente não tem como entrar na vida com Cristo, a gente não tem como entrar em amizade com Deus se abscondendo dos sacramentos. Porque a gente evitar os sacramentos, a gente não levar os sacramentos, a gente não participar dos sacramentos, quer dizer que nós não estamos fazendo um pacto, uma aliança com Deus. Os sacramentos nada mais são do que o nosso compromisso com Deus. Olha lá, Tero. Justamente a mulher que mais diz que não acredita em coincidência, eu tiro a palavra desse livro da minha boca na aula de hoje. Eu não tinha falado do Banquete de Cordeiro até agora. Na sexta ou sétima aula, eu não tinha falado desse livro até agora. Mas esse livro é muito bom. Esse livro é muito, muito, muito, muito bom. Eu acho que é junto com um outro... Não, é esse, né? Tá pensando no Scott Hahn, mas é outro. Eu esqueci qual é o nome do outro livro. Não é o do Futon Shin, que é muito bom da missa. Mas eu acho que esse é o livro definitivo de Eucaristia. Eu acho que é esse. Tudo do Scott Hahn é muito bom. O vagabundo do BS que tá aí, que é contra escrever na Bíblia, tá? Você, viado, boiola. O Scott Hahn, ele tem uma série de livros, que são tipo uns cadernão grande, que ele explica as partes da Bíblia inteira, mas especificamente dos evangelhos, que são cadernos de estudo. Então, tem os trechos, tem a explicação dele e tem parte para você anotar. Tudo no mesmo livro, assim. É um livro quadradão, assim, meio grandão. Aqueles livros são muito bons. São muito bons mesmo. Para estudar. Vocês não precisam fazer. Se quiserem ser catequistas, saber um pouco mais, vocês compram esse livro. Mas beleza. Então, qual é o meu ponto com essa aula para vocês? É que vocês não têm desculpa, cara. Vocês não podem entender essa aula de agora. Vocês não têm como entender essa aula de agora. E vocês depois chegarem para vocês mesmos e ficar falando: ah, eu não vou na missa porque a música é uma merda. É muita bateria e guitarra lá. E o padre faz a homilia dele é uma merda. E o papa é comunista e o meu bispo é vagabundo. Então eu não vou na missa, eu não vou participar dos sacramentos. Quem mais se alegra quando você dá um poder para um ser humano de te impedir de uma coisa, de um contato com Deus, é o diabo, cara. Você está dando para o ser humano, que é 100% de certeza que vai fazer merda, o poder de te impedir de entrar em contato com a única, com o único que nunca vai fazer merda com você. Essa frase, inclusive, do Futon Xin, né? O Futon Xin diz: tem muita gente que fala, eu não vou na missa porque lá tem um monte de hipócrita. É verdade. Mas pode ir que tem espaço para mais um. Se subir uma mulher padre para fazer uma homilia, aí, Solon, você pode se levantar, ir na biqueira, comprar uma arma e fazer... Não, tô brincando. Você pode se levantar e sair, porque a missa é inválida. Tá? Quando a gente for falar de missa, eu vou falar especificamente das condições de validade da missa. Eu acho que eu só fui em uma missa inválida na minha vida. Tá? Que para quem é de São Paulo vai saber, o Graba, o BS que mora lá, vai saber de onde que eu tô falando, o Solon, que é na Nossa Senhora da Quiropita. Foi a pior missa que eu já fui na minha vida. A pior missa que eu já fui na minha vida. Um lixo de liturgia. E lá foi... A festa é boa. Mas a missa lá foi a pior missa que eu fui na minha vida. E tão é ruim que eu tenho certeza que a missa que eu fui é inválida, cara. Cara, a Nossa Senhora Quiropita... Fica no... É no centro. Deixa eu pegar pra você. Mas é aquela que tem a festa, mano. A festa italiana gigantesca. No Bixiga. Fica no Bixiga. Isso. Não na Moca, é no Bixiga. No outro bairro italiano. É a Moca que tem a Bixiga. É. Isso, das focaccias, da festa gigantesca de Nossa Senhora da Quiropita. A missa que tem ali, eu não sei hoje, tá? Cara, vocês querem saber como é ruim? Vocês já devem ter visto um negócio de um padre descendo de rapel. É na Nossa Senhora da Quiropita. Vocês já devem ter visto gif, vídeo, de uma vez que um padre desceu de rapel, de um bagulho assim. Foi lá, cara. Foi lá. O dia que eu vi a missa, o padre deixou todo mundo fazer o que quiser. Então tinha criança lá. E normalmente o padre fala, não é pra se incomodar com criança. Mas, mano, as crianças estavam tocando o terror e o padre tava dando risada. E o padre, enquanto estava rolando a liturgia da palavra, o padre tava na primeira fileira conversando com as véias. Na hora de fazer a consagração, ele deu o negócio da consagração para um fiel fazer. Então, ele deu a hóstia para um fiel, ele deu o cálice na mão do outro, ele só falou as palavras, e enquanto ele estava falando as palavras, tinha criança brincando de carrinho no altar, assim, ó. Vum, vum. Eu tava no dia dessa missa, mano. Ninguém me contou. Eu estava lá. Eu estava lá. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. A pior coisa que eu já vi na minha vida. Então, essa missa foi inválida. Mas tem que ser um bagulho assim, mano. Tem que ser um circo, tem que ser uma putaria. Tem que ser, mano, uma mulher subir no altar e fazer a homilia. Aí é inválido. Normalmente, a missa é ruim, mas ela não é inválida, tá? Mas uns casos assim, mano, é você sai da igreja, faz uma, aquelas bombas de prego, mano, e joga no padre. Aquelas bombas de panela de pressão. E joga no padre, mano. Foda-se. Tirando isso, você não tem a desculpa. Eu fiquei em silêncio um pouco, sabe, que eu tava nervoso. Eu me lembro desse dia, eu fico nervoso. Eu respirei um pouco pra voltar a falar. Então, tirando esses pontos, coisas desse tipo, você não tem a opção, sabendo de como funciona um pacto, da necessidade de você fazer uma aliança com Deus, você não tem como evitar a sua vida de sacramentos. Você não pode evitar a sua vida de sacramentos. Você também não pode sair dessa aula sem pensar como você vai mudar a relação que você tem com os sacramentos. Red, você não está entendendo o que a Fernanda está falando? Porque você não deve saber a diferença entre licitude e invalidez. Não é para você se preocupar com isso agora. Não é para você se preocupar com isso agora. Ela está correta, mas não se preocupa com isso. A diferença do que eu estou... Mas o exemplo claro do que ela está falando é o negócio que eu falei do batismo. Se eu batizo uma pessoa, o batismo é ilícito. Mas ele não é inválido, a pessoa está batizada. Mas é um batismo ilícito. Mas ele não é inválido. Mas não se preocupa com isso agora. A gente vai chegar na frente e falar esse tipo de coisa, tá? Falar sobre isso. Então você não pode sair da aula sem pensar em como você vai melhorar a sua cooperação, a sua amizade com Deus. Você precisa ter a intenção de participar de todos os sacramentos, sim. Mas como você vai participar desses sacramentos? É o grande pulo do gato. Como que você vai ser mais amigo de Deus daqui pra frente? Eu diria, inclusive, que todas são ilícitas agora, né? Teve um tempo que o Papa Francisco deu para eles as missas, que eles podiam fazer as missas, né? Acho que foi no jubileu, no jubileu da misericórdia, não foi? Não, no jubileu da misericórdia ele liberou a confissão para eles. Foi num ano... Esqueci o nome agora. Mas eu acho que a maioria delas, ou todas elas, são ilícitas. Mas não são inválidas, isso. A maioria delas são inválidas também, porque vários deles foram bispos consagrados ilícita e invalidamente. Né? E aí os padres que fizeram também, mas de novo, necessário para a nossa catequese, aqui. Necessário para a nossa catequese. Diga, Red, sobe aí. Cara, eu acumulei tanta coisa. Sim, você tinha 10 coisas para perguntar, manda a bola. Vamos lá, primeira, aproveitando pela última, eu já me confessei numa da FSS, sei lá o que, Fundação São Pio X. Ela não foi válida, então... Fraternidade. A fundação, sei lá, alguma dos... É a fundação, né? Não é a GV. É essa coisa daí de tradicionalista, sei lá. Foi válido ou não? Foi. Quando você se confessou? Foi... Isso foi em 2025, se não me engano. Sim. É março. Ano passado, no caso. Sim. Eu só não me lembro. Francisco, fala. O Papa Francisco, ele deu para a fraternidade São Pio X vários, várias coisas na esperança de que eles tomassem vergonha na cara deles. Então, e algumas ele retirou, algumas foi por um tempo específico, mas várias não foram por tempo específico. Foram em aberto. Duas das que foram em aberto foi a confissão e o matrimônio. Então, quem se confessa e quem se casa com o pessoal da fraternidade tá safe. Ok. Mas e a confissão? Tá safe? Eu falei, a confissão e o matrimônio. Ah, eu tinha entendido a buguei, perdão. É, perfeito, então. É, outra coisa, você tinha comentado das homilias, só que o meu pároco, ele meio que fala muito da vida dele, aí depois vai e fala vez ou outra alguma coisa que é importante é velho. Pra... Sim. Velho adora, mano. É fogo. É fogo. Tem que prestar atenção, mano. Tem que prestar atenção. Se você... Se ele fala muito, ou fala mal... Tem, pior do que padre que fala muito é padre que o jeito que ele fala não engaja porra nenhuma. E aí, mas aí se você perde a atenção, não é culpa sua. Eu todo dia tomo meu dimecilato de lisdexanfetamina pra poder, né, prestar atenção nas coisas, o famoso Venvance. Se eu não tomo, eu fico uma merda, cara. Se eu não presto atenção nas coisas, não é culpa minha. Então, eu ser bugado. Se você perde a atenção, é uma coisa. Lembra, Red? Eu prezo muito pelas palavras que eu uso. Você perder a atenção é diferente de você não prestar atenção. Sim. O problema é você não prestar atenção na mulher do padre. Errado? Sim. Se você está prestando atenção e o padre fala muito e você perde a atenção, é paciência, você vai fazer o quê? É culpa sua. O que mais? Tá, Chip, isso aqui é uma questão que eu já tinha há um tempo, não sei se eu já tinha resolvido, mas, enfim. É, tem como batizar o meu filho dentro do ventre da minha esposa? Tipo, pelo menos como premeditação, não, é tipo... Você vai pegar a seringa e jogar lá dentro, assim, ó, Não, tipo, na barriguinha dela, tipo, chegar assim, eu te batizo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aí, enfim, não sei. Não, eu entendo o que você tá falando, eu sei. Os casos que você tá pensando. Não é paranoia positivo. Tem gente que, tipo, o bebê tem previsão de que ele não vai nascer, ele vai morrer dentro da barriga. As pessoas têm essa preocupação. Tá? Isso é uma preocupação real que as pessoas têm. Como sempre, a recomendação que você faz é o padre, porque o padre, ele tem esse poder. Se eu pedir, padre... Se for o caso de você não encontrar um padre, você vai fazer o que se chama de batismo da vontade. O que é o batismo da vontade? É um conceito que é complicado de explicar. Todo mundo que tem vontade e não tem a condição de estar perto de Deus... Essa pessoa está em amizade com Deus. Então, o que eu estou dizendo? O Renoia é metido com tarica muçulmana, metido com bruxaria com Crowley, depois vai para a mesa branca, e tudo que não presta. Mas, ele faz essas coisas porque ele tem uma namorada em cada um. No coração dele, ele quer estar perto de Deus. Ele não pode. Entendi. Ele é fisicamente impedido. Se cai um raio na cabeça dele, a igreja dá esse conceito de batismo da vontade. Para dar um exemplo sério de vida real. Um muçulmano que está num país 99% muçulmano e ele não tem uma igreja para encontrar para batizar ele. Você acha que esse cara morre hoje? Esse cara morre hoje. Em inimizade com Deus? Porque ele não foi batizado? Acho que não. Exato. A ideia da igreja é... várias das coisas que eu estou falando para vocês na aula é da nossa intenção, da nossa vontade em fazer aliança com Deus. Então, sempre que a gente vai fazer um pacto, lembra quando eu tava falando, o exemplo que eu tava dando com o Graba? A primeira coisa que eu tenho que falar, eu tenho que jurar da boca pra fora. Da boca pra fora, não, né? O contrário. Eu tenho que jurar falando, né? Então, jurar com palavras. O que eu tenho intenção de fazer. E eu tenho que fazer um sacrifício. O último desses pontos, que é você fazer parte da família, é o único desses que não corresponde só a você. Às vezes você não tem uma paróquia perto de você, ou você não tem a condição de fazer isso. Então você não tem como encontrar uma família. Que é o último passo que eu falei da aliança, do pacto. Se você tem a vontade de fazer as duas coisas, Deus vai te chamar para a família dele. É também a mesma condição de um mártir. Tem uma época, uns anos atrás, que eles são santos, inclusive, tá? Na Igreja Católica e na Ortodoxa, de uns caras que... Ó, eu acabei de bater o olho aqui. Vou falar uma coisa. Lukowski, para de falar de limbo pros caras, porque limbo não é ensinamento da igreja. Não é. Você tá confundindo o Baitola. Eu já vou falar com ele. Mas limbo não é ensinamento oficial da igreja e mais confunde as pessoas do que atrapalha. Por isso que ninguém mais fala de limbo, essas porra. Porra de limbo, os dois. Então, pau na bunda dos dois. Do Solon e do Lukowski. Só não vou banir você, porque você... Mas o Luca eu consigo. Tchau, Luca. Então, Luca. A parte da família, a última parte do pacto, Deus vai trazer você para perto dele. Teve uns anos atrás que o Estado Islâmico matou um monte de cristão. Você não teve visto aquela imagem? São vários caras de laranja, ajoelhados, tal, etc. Sim, tô ligado nisso. Um ou dois daqueles caras não eram cristãos. Não eram. E aqueles caras viram... O Estado Islâmico falou para eles se converterem pro islamismo, nenhum deles quiseram, tal... E aí vários daqueles caras não eram cristãos. Eles só estavam sequestrados. E aí quando eles foram perguntar pra eles se converterem pro islamismo, os caras falaram assim: eu não sou cristão, mas eu tô vendo a fé deles. O Deus dele é o meu Deus. E aqueles caras foram mortos depois de falar isso. E esses caras são mártires santos da Igreja Católica. Bravo. Você entendeu o meu ponto? Sim. Ele falou com a palavra e ele derramou o sangue do pacto. Ele não fez a última parte. Deus puxa ele, cara. Fica tranquilo. A mesma coisa, Baitola. A mesma coisa. Lembra quantas vezes eu não falei que um bebê, ele tem amizade com Deus. Ele está num estado de amizade com Deus. Sim, ele tem o pecado original. Sim, ele tem o pecado original. Mas ele não teve a oportunidade de perder o pecado original. Nós, enquanto pais... Nós que somos pais. Eu nem sei se alguém tem que ter filho, eu sempre falo nós. Acho que talvez que eu não quero me sentir o único velho daqui, né? Mas quem é pai, tem a obrigação de batizar o seu filho quanto novo? Pelo contrário, né, Nanas? Eu, sendo casado, sou o único real incel. O único incel que existe na sociedade é o casado. Os pais têm a obrigação de batizar o filho pequeno porque não se sabe o dia de amanhã. E é um presente que você dá pro seu filho. Tá? A igreja ortodoxa tem um negócio que eu juro que eu não entendo. Porque para mim, porque faz um sentido muito claro que tenha o batismo e a crisma. E a crisma seja na idade da razão da criança. Na idade da razão não, né? Na idade, perto da idade adulta da criança. Os ortodoxos fazem os dois juntos. Mas batismo e crisma criança ao mesmo tempo. Não sei por quê. Mas enfim. Quando você faz isso, quando uma criança morre, como que Deus não vai trazer uma criança para perto dele se a criança é a imagem oficial da pureza de alma que Cristo usa no Evangelho? Perfeito. Quando Cristo quer explicar que uma coisa, que uma alma é pura, ele usa a criança. Esse negócio que o Luco tá falando do limbo é porque quando Antigamente, bem antigamente, antes de Cristo morrer, ninguém ia para o céu. Ninguém ia para o céu. Abraão, quando morreu, não foi para o céu. São José, pai de Jesus, quando morreu, não foi para o céu. Eles foram para a mansão dos mortos. Eles foram porque nós entendíamos como limbo. Porque o céu foi aberto por Cristo. O céu foi aberto por Cristo. Eu já falei para vocês, tem uma imagem lindíssima, imagem assim, né, de falar. Que quando Jesus desce à mansão dos mortos, exato, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Quando você desce, quando Jesus desce à mansão dos mortos e ele está andando em meio às almas, ele ouve lá no fundo. Ele ouve um grito de alegria lá no fundo e ele vira e ele vê São José correndo na direção dele e fala: meu filho, que saudade, como é que está sua mãe? Ufa. Então, nem São José foi para o céu direto, porque quem inaugura o céu é Cristo. Então, sim, antigamente se considerava que a pessoa que morre sem o batismo, ela vai para o limbo. Normal. Hoje, se o baitola, não, ele é batizado, tá? Se o baitola, na idade da razão, na idade de pecar, a partir dos 8 anos de idade ali e tal, 7 anos, alguns lugares, como eu falei, não é fechado a idade da razão. Ele morre sem o batismo, ele já morre com a possibilidade de pecar, mas ele nunca pecou, Chip, ele nunca pecou. Aí eu não sei dizer. Eu comecei a aula 1, quem tá aqui desde a primeira aula, quem é o Di, vai lembrar. Eu falei uma coisa na aula 1. A igreja fala muito pouco sobre o que acontece depois que a gente morre. Porque não é da alçada dela. A igreja, ela está para guiar e ajudar a gente na terra. O que acontece depois que a gente morre, não está, a igreja não tem palpite para dar. Tudo que nós falamos e sabemos de como acontece com a alma depois que nós morremos, nós sabemos ou que está diretamente nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está nas Epístolas, está no Atos, está em Apocalipse, ou alguns teólogos, pais da igreja, doutor da igreja, pessoas muito inteligentes falaram. Mas, cara, é muito pouco, porque a igreja não tem o que fazer, ela não tem que palpitar sobre isso. Então, quem morre sem batismo, mas em amizade com Deus, como é o caso de um bebê dentro da barriga da mãe, qual o argumento que você vai me dar mais forte do que o argumento de que Deus quer tudo que é bom perto dele? De que essa criança não vai ser salva, sabe? É importante você tentar batizar ela. É óbvio que é importante tentar batizar ela. Mas se você não batizar, é impossível você pensar: não, Deus vai... Essa alma se perdeu. Que loucura um bagulho desse. Eu tenho essa mesma posição e também já falei em alguma das aulas. Agora não vou lembrar qual. Que tem uma discussão muito séria, muito séria. E eu não estou dando posição fechada para vocês. Eu estou dando a minha posição. Tá? Mas não é a posição da igreja, não é uma posição filosófica oficial. Não sou. É fora da minha alçada, é acima do meu salário discutir isso com vocês. Mas eu acho que os animais são puros e filhos de Deus. Como você vai julgar uma pessoa para dizer que um animal não fica perto de Deus depois que ele morre? Ah, mas o animal não tem alma. Então, só o que tem alma vai para perto de Deus. Beleza, você pode falar isso comigo. Normal, como eu falei. Eu entendo o que você está querendo me dizer. Mas esse é o tipo de discussão que acontece na internet e não existe nada de bom que saia dessa discussão. Se uma pessoa como Baitola está pensando em se converter para o catolicismo, está pensando, será que eu me torno católico? E vem um filho da puta igual o Grabas, desculpa Grabas, estou te dando de exemplo só, tá? E vem um filho da puta igual o Grabas e fala: o quê? Seu cachorro morreu, ele se desintegrou, ele não existe mais, ele não faz a menor diferença na Terra. pau no cu do seu cachorro, viado. Como que o McDonald's vai querer se tornar católico, cara, com esses católicos de internet, mano? Então, eu acho, a posição que eu tenho, eu falo, eu não defendo ela. Eu li algumas coisas, alguns exemplos de algumas falas de alguns teólogos, e eu tenho essa posição pra mim. Se quando eu morrer eu estiver errado, tá bom, mano. Tudo bem. Beleza. Mas eu prefiro ter a ternura de pensar que Deus... Se tudo que Deus fez e ele viu que era bom, então tudo que Deus criou é bom. Tá? Por isso que não é gnose, louco, viado. Tudo que Deus fez é bom, então é o contrário de gnose. Então, se toda a matéria que Deus fez é boa, por que ele não vai querer que tudo que é bom volte para ficar de perto dele? Eu sei, eu entendo a discussão filosófica que existe. Eu entendo a discussão filosófica que existe. Louco, não tô falando que é errado. Tem um cara que você deve conhecer que não é amigo meu, mas é colega meu, tem o zap dele. Já tirei muitas dúvidas com ele. Que é um cara chamado Lucas, na internet é Lucas de São Tomás. Lucas aqui, eu acho que é a arroba dele. E ele é 100% do pensamento de São Tomás de Aquino. E ele já me falou várias vezes, mano, não faz sentido o que você está falando. Eu falo, cara, eu sei, eu entendo o que você está me falando. Mas você entende que o que você está me dizendo também não está escrito em lugar nenhum? O que você está falando é um raciocínio lógico. Eu estou dando uma posição minha de fé. É a fé que eu tenho disso. Se eu estiver errado depois, mano, tudo bem. Tudo bem também. Mas eu estou falando isso porque isso que você está discutindo do bebê é muito importante. Se alguém te perguntar um negócio como esse, Red, se você vê uma situação como essa, sempre tenta considerar o lado da ternura com a pessoa. Nunca fala para a pessoa, seu filho precisa ser batizado, senão ele vai para o limbo. Seu filho vai para o inferno se ele não for batizado na barriga da sua mãe. Sempre considera o lado da ternura. Cara, é um bebê perfeito que Deus criou à mão. Ele pensou aquele bebê na existência. É claro que ele quer aquele bebê de volta. Ele quer ficar perto dele. Entendeu? É, tem mais dois aqui. Mais alguma dúvida? Sim. Você tinha comentado da unção dos enfermos, que ela era dada no momento que a pessoa estava mal de saúde e tal, mas eu sempre ouvi que era uma coisa muito mais espiritual do que física, que, é claro, né, era feito em momentos em que a pessoa estava frágil de saúde, que era importante receber a unção, mas que, tipo, se não me engano, era algo como dava abertura para a pessoa se aproximar mais de Deus, é meio que realmente fazia uma cura nela, espiritual, alguma coisa assim. E tanto que, por isso, a gente não deveria chamar a unção de... a unção dos enfermos de extrema-unção, porque a extrema-unção é justamente relacionada à morte, etc. e tal. Eu pergunto mais isso também porque foi uma dúvida do Yuri. Também minha, enfim, também minha. A extrema-unção, ela é normal. Ela não é normal, não. Menti. Ela, historicamente, ela era dada como a última delas. Acho que a expressão que se dá é em artículo mortis, então, que é quando está na porta da morte. Mas isso realmente mudou, tanto que não se chama mais unção dos enfermos. Não, antes chamava extrema unção e agora unção dos enfermos, acho que é isso. Né? Que é o ponto a pessoa recebe quando ela está em perigo grave. Tá. Então, eu não sei nenhum caso de que uma pessoa não está na iminência de bater as bielas e ela receba a unção dos enfermos. Tá. Se não me engano... A unção dos enfermos, ela é um combo. Ela é o combo inteiro. Ela é a confissão, ela é a bênção com óleo e ela é a eucaristia. Uma palavra só, assim, plau! Que é pra preparar aquela pessoa, dar todas as armas que ela tem, mano, pra chegar do outro lado, assim, com a armada até os dentes, mano. para encarar o julgamento. Eu não sei, se você tem algum exemplo, alguma coisa, vou ficar te vendo. Mas eu sei que a unção dos enfermos, ela é, normalmente, ela é administrada quando a pessoa ela está muito idosa, ela está muito doente, ou quando a pessoa tem repetidos sustos. Eu já vi gente que recebeu extrema unção quando teve um AVC. Aquela pessoa não estava, tipo, desenganada, não estava em coma, mas aquela pessoa teve o terceiro, quarto AVC. Ela recebeu a extrema unção, mano, porque quanto mais AVC você tem, maior é a chance de você ter o próximo, né? Uhum. Então aquela pessoa recebeu a extrema unção, não estava desenganada, não estava nada, mas ela recebeu porque daqui pra frente é a loteria pra ela. Se você tem um exemplo pra me dar, pode me falar, mas eu só sei de unção dos enfermos assim. É, os únicos exemplos que eu tenho, ou eu não me lembro 100%, ou foram coisas que, tipo, eu não posso falar no sentido de que, ah, não, aquilo lá foi, sei lá, canonicamente estava correto, etc, etc. É, mas já aconteceu de tipo, ah, não, agora nós vamos dar a unção dos enfermos para os necessitados, aqueles que quiserem se aproximam e tal. Às vezes ia idosa, às vezes via até gente mais nova, gente, sei lá, nos seus 40, 60, 50 anos. E às vezes de cadeira de rosa e tal. E o padre fazia mesmo, com óleo, se não me engano, é óleo do crisma, não, é óleo da própria unção, né? Isso. Enfim. Óleo do crisma. Aí, aí fazia na cabeça das pessoas e tal, fazia oração, enfim. Também é, mas é o óleo do crisma. Não quer dizer que aquelas pessoas estavam sendo crismadas, tá? O óleo do crisma não, é não. O mesmo óleo que você faz nas ordens, é o óleo bento. Quando a pessoa vai se tornar padre, ela também recebe o mesmo óleo. Ah, sim. Sim, sim. Não lembrava se era... Só que uma na testa, outra nas mãos. Mas eu vou responder o que o Viana falou ali, porque é mais ou menos o que você quer dizer. Ele perguntou ali, se a pessoa não sabe se confessar porque nunca se confessou, ela pode receber a unção? Tem uma história não, um acontecimento, que você já deve também ter visto na internet, de uma senhorinha que se batizou com 103 anos. Ela quis se batizar na igreja. Eu sei, que eu conheço a paróquia onde aquela senhorinha se batizou. Ela fez o batismo, a crisma, a primeira Eucaristia e a unção dos enfermos no mesmo dia. Que fofo. Sim, aqui no Brasil. Porque, mano, ela fez tudo, deu um pacote inteiro para a senhora. Porque, toma aí. O negócio inteiro. Porque, cara, só você. Vamos supor que você, Red, você tem um tumor no saco. Suas duas bolas estão assim. Corroídas, já estão pra virar pó. Nossa! Mano, só você que tem. Você pode estar doente, você pode, sabe, estar pra empacotar. E só você sabe, como o pobre padre disse, as palavras. Na igreja, as palavras são. As palavras são muito bem escolhidas. Pros necessitados. Só você sabe. Se você está com a necessidade de receber a extrema-unção ou não. Às vezes uma pessoa diabética, com 30 e tantos anos, sente que ela precisa receber a extrema-unção. Não é de se negar para ela. A pessoa, se não for um caso como esse, que o padre está oferecendo, ela pode chegar no padre e pedir. E difícil que o padre vá negar. Cada um sabe da necessidade. Só que, como eu falei, ela é meio que reservada, vamos dizer assim, para quem está precisando das armas para encarar a passagem, para encarar a morte. E aí independe se a pessoa tem 103 anos, se essa pessoa tem 23 anos. Entendeu? Sim. É... Agora, a última para fechar. Vamos e para a primeira. O BS falou: última pergunta do Red, passa o mic pros amiguinhos. É porque o sommelier não tá aqui hoje, mano. O sommelier de trapezinha não tá aqui hoje. Mas chegou agora e já tá querendo sentar na janelinha, Deus do céu. Sacanagem. Já são 23 horas. É assim que eu sei que está acabando a aula, o Grabas, porque a Nichelle já está se preparando para dormir e eu não falei um A com ela depois que a gente fez o menino dormir. Então eu sei que está Meu Deus acabando a do céu. aula, porque eu vou tomar pito dela depois. Fala. Foi mal. É, agora, a última pergunta que eu tinha feito, vou até ler aqui o que eu tinha anotado. É, eu tinha dito: Chip, da primeira vez que eu ouvi sobre o pacto com o diabo, eu inventei de rezar a Deus oferecendo doar a minha alma a ele, para nunca cair nessa bodega de pacto com o diabo. Foi válido em algum nível? Você fez um pacto de vender sua alma para Deus? Basicamente, eu não quis usar essa palavra de vender, mas foi isso. Deus toa essa merda para você salvar. Guarda para mim aí. Foi meio que Guarda, isso. salva minha alma, Não, foi vende e meio pega que aí. isso. Foi meio Cara, que pega isso. isso. Não, guarda aí. Mano, infelizmente, com muita dor no coração, a minha resposta é a resposta do Dex, mano. Isso que você fez é autismo, porra. O batismo é basicamente isso. O batismo é você vai ter uma alma nova e essa alma é Deus está te dando uma nova chance, uma nova alma. Mano, você não precisa vender sua alma para Deus. Vai se batizar, caralho. Vai se confessar. Deus não Perfeito, fez nada com isso. entendi. Deus olhou e falou: pra que eu quero isso? Tá safe. Tá tudo bem. Tá beleza. Tá tudo certo. Eba. Você não fez nenhum pecado, tá? Porque você fez da sua vontade do coração de evitar o mal, de evitar o diabo. Você só foi autista, mano. Você só foi autista. Você estava com o Você só coração foi certo e a autista. cabeça bugada. Seu coração estava no lugar certo e a cabeça Teu único erro bugada. Normal, mano. Normal, tudo bem. Bonitinho, achei fofo da sua parte. Mas foi bem autista da sua parte também, mano. Bem autista. perfeito. Deixa eu responder o Entendi, perfeito. que o John perguntou ali. Você pode receber a extrema-unção mais de uma vez? Sim, John, porque você pode ter mais de uma. Bom, você pode achar que está para bater as bielas e não está, né? Aí da próxima vez que você realmente está mal, recebe de novo. Não tem limite. Ela é a preparação para você fazer a passagem dessa vida para a vida eterna. Mas às vezes você erra o seu timing, mano. Paciência. Toma de novo. Uma hora você acerta. Inclusive, esse é o importante de você nunca errar, de você sempre frequentar os sacramentos. Porque às vezes, uma hora você vai acertar, mano. Uma hora você vai fazer sua última confissão. Uma hora você vai fazer sua última Eucaristia. Uma hora você vai fazer sua última unção dos enfermos. Então tem que fazer, vai fazendo um monte. Que sorte sua que não tem limite. Tome, tome, tome, tome, tome. Uma hora você vai acertar. Uma hora vai ser a sua última. Claro que tem, Solon. Catequista mulher. Eu falei pra você, minha esposa era catequista de criança, lá em São Paulo. Inclusive, catequista de criança, raro ser homem, tá? Se não for o padre em si, raro que a paróquia pense, vamos deixar esse homem sozinho com um monte de criança lá. Normalmente é mulher. Ou o padre. Não tô, usuário, eu me mudei faz muito tempo. Agora vai fazer 2 anos, 2 anos e pouco, que eu tô no Rio Grande do Sul, no Rio Grande de Exu. Eu sou nascido e criado em São Paulo, passei 30 e tantos anos em São Paulo, mas estou no Sul. Eu estou no Tiabunker e no Bunker SP ao mesmo tempo. Então, meu coração tem duas. Jeep, não tem uma missa dos enfermos onde recebe a unção com óleo? Não é a mesma coisa. É. Missa dos enfermos. Eu vou falar uma coisa para você. Essa pergunta foi boa. Pergunta foi boa. Missa dos enfermos. Missa de cura e libertação. Missa disso e daquilo. Não existe. Não existe. O que existe é a missa. A missa é a missa. O padre, gente, ouve o que eu falei para vocês. Você acha que o padre tem o poder de mudar uma missa? Ele fala, não, essa missa é de cura e libertação e aquela não é de cura e libertação. Não, porra, a missa não é do padre. A missa não é do padre pra ele mudar. A missa é de Deus. O padre só está agindo em persona Christi na missa. Então o padre não tem a capacidade de falar essa missa é de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação. Se você toma a Eucaristia em estado de graça, toda missa é cura e libertação, porra. Isso não existe. O que pode acontecer é que o padre, em uma certa missa, ele fala, nessa missa nós vamos dar a unção dos enfermos. Nessa missa nós vamos benzer com o óleo santo. E, tarará, tarará. E aí sim, e aí as pessoas dão esses nomes. Missa dos enfermos, missa de cura, porque vai ter uma oração diferente, que as pessoas vão fazer uma oração diferente. Mas, cara, toda missa é a mesma missa. Não, eu sei que na maioria é isso aí mesmo. Eu estou querendo dizer para vocês, que esses nomes que as pessoas dão, às vezes a gente acha que é como se fosse coisa de protestante, cara. E não é, não caiam nessa, não existe missa de cura e libertação. É, você está indo para a missa, você está indo para a mesma missa, A missa de cura e libertação e a missa normal é a mesma missa, cara. O padre está querendo te dizer com outras palavras, com palavra de protestante, que vai ter uma coisa diferente, vai ter uma oração diferente, vai ter uma bênção diferente. Mas não caiam nessa de que existe uma missa que é de cura e libertação, e se você não for na missa de cura e libertação, você não tem como ser curado e liberto. É a mesma missa, caralho. O problema, eu fico revoltado com isso por causa disso. Porque aí tem gente que fala, não, eu estou me sentindo mal, eu acho que eu estou sendo com algum problema espiritual, então eu tenho que ir na missa de cura e libertação. Tem que ser naquela. Não. É a missa, tudo a mesma coisa. Você não tem como melhorar, você não tem como tornar a missa mais eficaz do que ela já é, cara. A missa de cura e libertação, a missa dos enfermos que você vai, tem a mesma eficácia de você ir na missa sem nome, a missa padrão, a missa vanilla, a missa standard, PTBR standard. Você vai nessa missa e toma uma e recebe uma bênção do padre por fora. Tá bom? Missa de sétimo dia é outra coisa que não existe, Renoir. Missa de sétimo dia nada mais é do que uma missa em que você vai rezar pela pessoa. É uma tradição. Missa de sétimo dia é uma tradição. Por que que é uma tradição? Porque se dizia que o mínimo de tempo, isso é nos tempos mais 1800, 1700 e tanto, tá? Se dizia que o tempo mínimo que uma alma fica no purgatório são 7 dias. E aí, se você reza uma missa para a pessoa no sétimo dia, ela sai do purgatório. E aí se pegou o costume de missa de sétimo dia. Mas é uma missa normal, você reza pela pessoa. Você vai lá e bota o nome da pessoa todo dia na missa, se você quiser. Pega o nome da sua avó e todo dia que você vai na missa, bota o nome dela. Todo dia é uma missa de sétimo dia pra sua avó. É a mesma coisa, entendeu? Cadê o Dex? Deixa eu puxar o Dex. Aceita aí, boiolão. Então pergunta aí, então fala, então pergunta, onde é que eu passo a lista? Pergunta aí, então. Respondi 500 perguntas no chat e agora você não pode falar. O Renoia falou, acho que até o corpo do cara tava lá. Eu não sei de onde você mora, Renoia, mas no Mosteiro de São Bento de São Paulo, se você vai lá na frente do altar do altar rail, que é aquele negócio de madeira que você se ajoelha para receber a Eucaristia, que tem antes do negócio ali, tem um círculo bem grande dizendo que é homenagem a Fernão Dias, eu acho, se não me engano, é ele, né? O corpo de Fernão Dias e a esposa dele estão enterrados ali. Quando você está em pé, lendo o que está escrito ali, você está em cima, em pé, do túmulo de Fernão Dias. Os caras estão enterrados bem ali embaixo ali. Você tem que ficar em pé no túmulo do cara pra ler. Mas ele tá ali, ali na frente. Porque foi ele que deu o dinheiro pra reconstruir a Basílica. E os caras. E o único pedido que ele fez é que ele fosse enterrado na ele fosse enterrado no mosteiro. E eles deram esse lugar de destaque pra ele, mas ele tá ali. Ou Fernão Dias, que tem o nome da rodovia e tal. O Dex perguntou, Chip, por que tem macumbeiro que vai à missa e vê a missa quieto? Eu nem tô falando dos que faz coisa, eu tô perguntando dos que fica quietinho vendo. Você entende macumba, Chip? Você pode explicar, Chip? Eu acho que tem macumbeiro que vai na missa e assiste a missa quieto porque eles são brasileiros. A coisa mais comum do mundo é o cara que vai tomar um passe no sábado e vai na missa no domingo. Cara, o catolicismo pro brasileiro é cultural. Todo brasileiro entende a importância da missa. Todo brasileiro entende que a missa é uma coisa especial, que a missa funciona. Eu vou dizer essas palavras. A missa funciona. Tanto que, eu falei em outras aulas já, ninguém rouba o pão puma quadrado do protestante para fazer macumba. Os caras roubam a Eucaristia. Qualquer satanista do mundo vai roubar a Eucaristia. Ninguém vai roubar o suco de uva Hades do pastor. Os caras vão roubar a Eucaristia. Esse negócio o brasileiro entende instintivamente. Não só espiritualmente, que é forte, todo mundo sabe, mas ele sente brasileiro. Então, cara, tem brasileiro, Dex, esse é o meu ponto, tem brasileiro que não vê problema, que não vê problema em ele ir na macumba e ir na missa. Ele acha que ele está honrando a Deus nos dois negócios. Sim, Dex, os caras não vê problema. Todo espírita, se você pergunta para ele, ele fala, eu sou cristão espírita, católico espírita. Nenhum deles fala, eu sou espírita. Ele fala, eu sou católico espírita. Os caras não vê problema, eles acham que é tipo, é tudo Deus, eu tô honrando Deus do mesmo jeito. Os caras não vê problema, mano. Dex, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Mas pergunta pro BS, você tá espantado de ter visto cinco pessoas de branco na missa? Mano, é só o que tem na Bahia. Só o que tem na Bahia, os caras, os macumbeiros vestidos dos negócios assim, os caras vão na missa. Eu não tô falando que todo mundo na Bahia se veste de macumbeiro. Eu tô falando que todo macumbeiro na Bahia também é católico ao mesmo tempo, cara. É a coisa mais comum da Bahia. Com muita dor no coração, eu acho que é talvez o lugar mais feio, de longe o mais insuportável que eu já fui no Brasil é Salvador. Eu odeio Salvador. O Pelourinho é o pior lugar do Brasil. Mas, cara, só o que tem lá é macumbeiro que vai na missa. É a raiz do baiano, mano. O baiano, ele é o baiano, ele é macumbeiro e ele também é católico. Se você for descrever um baiano, além de você vai falar preguiçoso, mano, como é a formação cultural do baiano? É catolicismo e macumba. Mano, o Brasil ele é uma loucura espiritual, uma loucura teológica que não tem como explicar, cara. É uma maluquice da porra. O sincretismo é a alma do brasileiro. Fitinha do Senhor do Bonfim, pelo amor de Deus, cara. Quer macumba maior que fitinha do Senhor do Bonfim? Porra, todos os normes que você conhece usa fitinha do Senhor do Bonfim. Usou, né? Teve um tempo que foi mais popular. O Renan falou, eu sempre achei que católico fosse macumbeiro por causa da minha tia e avó por parte de pai. Isso me afastava muito da igreja católica. É, cara. Isso que é foda. A gente devia bater nesses caras. A gente devia. Mas aí a culpa não é nem minha, né? A culpa é do bispo, do padre, que vê o cara de macumba, mano, e deixa. Porque o padre é quem tem autoridade. O bispo é quem tem autoridade de fazer uma catequese que presta. De barrar macumbeiro de tomar a Eucaristia. Mas os caras não fazem, mano. O clero é foda. Eu não vou entrar nesse negócio de falar mal do problema do clero, tal, etc. Mas, foda, mano. Ou se tem, Baitola. Ou se tem, mano. O Brasil é uma porra, cara. Mais um baiano vai subir aí. Diga. Oi! Olha só, não, papo sério. Eu já falei isso até com o Prolapso já, com o Red, com a galera. E, cara, eu tenho... do mundo protestante agora, vai. Trazer fofocas do mundo protestante. Eu tenho certeza de que tem muito protestante preparado para entrar na Igreja Católica. Preparado, assim, tipo, engatilhado para entrar. Sabe por quê? Porque os caras sempre reclamam, tipo, pô, igreja, pastor é vagabundo, pastor é bandido, só quer saber de dinheiro e faz tal coisa, tô cansado de igreja de parede preta, vai tomar no cu, filhas da puta com essas porra dessas músicas na igreja, que não sei, todo mundo reclama a mesma coisa. E eu tava pensando sobre isso, eu pensei, cara, todas essas reclamações só tem uma solução, é o cara sair da igreja e ir pra Igreja Católica, porque tudo que eles querem de tradição, de continuidade histórica, tá lá. Só que eu tenho certeza, velho, que os caras não vão por causa da estética que os macumbeiros se apossaram, velho. Porque eu era assim, mano. Eu fico puto com isso, inclusive, tá? Eu fico puto porque depois que eu comecei a me juntar isso, a galera aqui... Cara, é por isso que esse tal, movimento... É por isso que esse movimento de internet que começou com os raditrades têm o seu valor, tá? Mas que hoje, tipo, é uns caras... entre aspas, que eu vou me colocar. Que é uns caras que entende o... Que entende do que é o catolicismo, mas não são os caras, tipo, ah, seu cachorro vai pro inferno e sua mãe é uma vagabunda porque ela tomou um passe em 88. Não, são os caras que falam da Igreja Católica, falam da tradição, isso é o mais importante, falam da tradição da Igreja Católica de um jeito mais normal. Esses caras estão convertendo gente a rodo, mano, a rodo, a rodo. Você vai ver na França, no Japão, na Coreia do Sul especialmente, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, na Rússia, na Mongólia, na Austrália, em todos os países da África que existem. 2025 foi o ano que mais teve batismo. Antes desse foi 2024, antes desse foi 2023. Cara, tá um movimento muito, muito forte por causa da internet, mano. A internet tá fazendo um bem do caralho nisso que você tá falando, Renoir. De separar quem é macumbeiro e quem é católico. Pra quem tá de fora. Pô, assim. Graças a Deus, cara. Porque, ó, até o Baitoli falou ali, ó. Bad end, os caras viram presbiteriano ou calvinista. Cara, na igreja da Inglaterra, recentemente, tá tendo um racha lá, presbiteriana. Olha, essa porra que tem na Inglaterra lá. Tá tendo um racha lá porque os caras meteram uma, entre aspas, papisa deles lá, tá ligado? E uma galera ficou puta, já saiu e teve um racha dentro da própria igreja deles lá, né? O que é normal, protestante, porque começou dividido, vai dividir pra sempre, né? Até achar o átomo da parada, né? Essa é a verdade, né? E aí eu fico pensando, mano, esses caras, o que eles querem não tá ali, velho. É só eles olharem pra Roma, velho. Eu vou te falar, foi assim que eu cheguei. Foi assim que eu cheguei até aqui, cara. Foi começando a pensar, tipo, a minha primeira pergunta que veio foi assim, cara, não é possível que Deus deixou os cabas, Deus que tem o controle de todo o universo, tudo tá nas mãos dele, não é possível que o cara deixou 1.500 anos, todo mundo na merda, e 500 anos depois levantou um alemão pra fazer renovação da igreja, não tem alguma coisa errada. O mais forte é alemão, né, cara? Você acha que Deus vai salvar, mano, o mundo pela Alemanha? Não, não, aí é demais, né? É, mano, não, e tudo nessas porra é na Alemanha, né, cara? Nazismo é na Alemanha, as putarias judaicas na Alemanha, o protestantismo na Alemanha, tudo vem de lá, velho, essas porra, velho. Nunca vi, mano. Hoje, você não é muito ligado nesse negócio, mas, cara, hoje o CNBB da Alemanha, o Sínodo de Bispos da Alemanha, eles inteiro estão isso aqui de serem excomungados pelo Papa, tá assim, uma tensão gigantesca, fortíssima, porque os caras estão, eles já anunciaram assim, ó, na Alemanha, na Igreja Católica, nós podemos abençoar casamento de gay. E o Papa já falou para eles direto várias vezes, vocês não podem fazer isso, o que vocês estão fazendo é inválido e é ilícito, e o pau vai quebrar, e, tipo, mano, os caras arrumam, é sempre na Alemanha essas porra, cara. É sempre na Alemanha, mano. É pior que o Brasil, velho, é construído em cima de cemitério indígena essa porra, velho. Os credos. Não, agora espera. Mas um pouquinho. Mas essa é a minha reclamação. Que eu quero ouvir o... Eu quero ouvir o Prolapso falar. Essa frase é muito boa. Não, então, eu só pedi pra entrar rapidinho pra falar um negócio que o Dex comentou. Ah, por que, que tem tanto macumbeiro na igreja? Existe um bagulho muito louco quando você mexe com ocultismo, com macumba, com essas coisas, que é um medo intrínseco da igreja católica. Se entrar no círculo mais fechado de ocultismo... É, negócio de ritualística de Crowley, caramba, você vai ver que os caras falam da igreja com medo real. Então é meio que uma reação, algumas pessoas têm essa reação, tipo, ah, eu tenho muito medo, vou ver qual é que é. E aí você tem casos de satanista que se converte, casos de ocultista que se converte, que é justamente, tipo assim, a pessoa tá lá extremamente afundada, mas deu uma brechinha. E aí vai lá e Deus age. E tem até um caso que eu até gostaria de saber o que, que você acha, Chip, sobre isso. Que acontece? Eu, no antigo emprego, eu trabalhava atendendo meus pacientes em escolas diferentes. E numa das escolas, tinha uma professora, né, que cuidava do meu paciente, que ela é espírita. É espírita, mexe com candomblé, essas coisas. E ela falou que, ah, não, eu tava querendo fazer catequese. Eu perguntei, ah, bacana, muito bom, que a gente conversava bastante sobre religião e tal. E eu falei, poxa, bacana, eu tenho uma turma que eu dou as aulas da catequese lá na minha paróquia e tal. E aí ela falou, ah, não, é porque a minha guia falou que eu precisava. E aí, tipo, deu um bug muito grande isso, que é a primeira vez que eu ouço falar de uma entidade que fala pra pessoa ir fazer catequese. Eu realmente nunca tinha ouvido falar disso. O caso mais bizarro que eu já vi na vida. Mas só voltando até o negócio de macumbeiro na missa, tem a questão do sincretismo, que é muito enraizado no brasileiro, e tem também essa questão de medo, tem essa questão de fascínio. Eu já falei uma vez com uma mulher envolvida com ocultismo, que ela falou que uma vez ela foi na missa, e durante a Eucaristia, ela quase ficou cega por causa da luz que irradiou da hóstia consagrada. Então, você tem realmente questão de macumbeiro que tem esse medo, que sente, né, algo em relação à igreja. Acontece bastante. Cara, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são coisas... Depois eu falo com você, tá? Essas coisas que os coitados aqui que ainda tem a mente pura não é para ficar ouvindo esses negócios. Mas eu já conheci bastante gente que é enfiado com as mesmas coisas que você era, tá? E eles me contaram, mano, história de gente que morreu fazendo. Duas pessoas eu me lembro que foram muito muito complicadas. Assim, me marcou que os caras morreram. Uma foi, ele estava tentando invocar um bicho, bicho específico. E o outro foi que ele estava tentando fazer uma invocação para fazer alguma coisa contra o Papa. E o cara morreu durante o negócio. De infarto, como é sempre de infarto, né? E o que os caras falaram foi isso, mano. Ele se enfiou... ele se enfiou onde ele não podia. Essas coisas não se faz. Falaram pra ele que não se faz. E ele foi se meter, mano. Esses negócios, você não faz esse tipo de ritual na igreja católica. Não existe nenhum tipo de ritual de satanismo que você faz pra bater de frente com a igreja. Você não vai fazer um ritual que vai matar o bispo. O que você faz é... Você infiltra, você descredita, você tenta pegar uma pessoa por vez, você tenta quebrar a fé do padre, e aí o padre vai perder todo o rebanho, e aí aquela parte vai ficar mais enfraquecida. Mas não existe, eu nunca, dos que eu conheci, né? Dos caras que eu conheci, não existe ninguém que recomendava falar assim, ó, tal coisa, fulano, tal, isso aqui você consegue fazer um ritual contra a igreja. Nunca, cara, todo mundo tem a mão da consciência. E isso é importante que a gente fale, não é importante que vocês saibam os detalhes, mas é importante que você que se fale, porque vamos voltar lá para o que eu falei na aula 3, eu acho, quando eu estava falando de últimas coisas, ou então na aula 5, quando eu estava falando do demônio. Se você acha que macumba não existe, que macumba é brincadeira, mano, se você acha que ritual de satanismo não existe, claro que existe, porra. Como é que os caras vão reconhecer que a igreja é... Os caras vão reconhecer, não é instintivamente, como é que os caras sabem qual hóstia é consagrada e qual não é? O ponto da hóstia é que a transformação dela é invisível a olho nu. E o satanista sabe qual é consagrado e qual não é. Ou não sabe, o Prolapsus? Sabem sim. E tem um detalhe também, você falou de ritual, até comentei lá no chat. Tem ritual que eu conheço que eu acho que literalmente só duas pessoas conseguiram realizar. E todo mundo que tentou ou ficou em estado vegetativo ou perdeu a cabeça, ficou maluco, né? E é claro, tem gente que não aconteceu nada porque não conseguiu nem fazer o início. Mas é um ritual pesadíssimo que acontece isso. Que é muito comum no meio ocultista você ver essas coisas acontecendo. Pessoa comentando ali nos fóruns, né? Estão falando, ah, não, vou tentar fazer esse ritual. A pessoa nunca mais aparece lá. Sim. O pessoal já isso sabe. E droga. Ou virou vegetal. Ou droga também. Droga. Ritual induzido por droga. As únicas que eu posso falar é... Que eu também tive contato com gente que faz... É LSD e ayahuasca, que é o mesmo negócio, né? É o mesmo... A mesma substância? Não é LSD que é a mesma substância de ayahuasca? Qual que é? Não, é... O DMT. É um negócio isso. Puro. A substância é pura. São dois tipos. Isso, é o DMT, é sintetizado, e a ayahuasca é a natural, né? Cara, eu posso dizer pra vocês, que aqui eu acho que isso é um pouco mais difícil de vocês pegarem a curiosidade mórbida, assim, porque tem que conhecer quem usa, tá? Tem que saber os fóruns, certo? Mas a abertura espiritual que você tem com a ayahuasca é muito séria, mano. É muito séria. O gente que usa e volta pra contar a história, e os caras falam, ah, eu vi tal coisa, né? E se você entende um pouco de oculto, o Prolapsus tá aqui que não me deixa mentir, cara, você vê, mano, o cara está descrevendo um demônio, o cara está descrevendo o inferno, o cara só não sabe disso, mano. Tem um cara que eu vi num fórum, eu não conhecia esse, eu li no fórum, brasileiro, daqueles caras que, tipo, você vai ver na vida real, empresário, multimilionário, dono de 25 lojas de eletrodoméstico, e o cara, o negócio dele é ser satanista. E aí ele os rituais que ele fazia era através da ayahuasca, e ele disse que uma vez, todo mundo que usa ayahuasca, usa DMT, eles sabem, eles sentem. É difícil explicar esses negócios porque eu nunca usei, tá? Então eu tô usando as palavras que eles usam pra tentar explicar pra vocês. Eles sentem que existem certos lugares ou certos personagens que você não pode seguir, você não pode dar ouvido, você não pode ir até lá ou dar certas aberturas, porque você sente que é uma energia ruim, é uma energia pesada que não é pra você se meter ali. Beleza. Ele disse que em uma dessas que ele fez, o cara usava, mano, há 20, 30 anos ele usava esses bagulho, o cara era mais que calejado. Ele foi, deu abertura, ele foi. Ele disse que ele sempre via na forma de um palhaço, que é talvez a forma mais comum que os caras veem essas entidades de espírito ruim, é palhaço. E aí o palhaço levou ele para um lugar. E o palhaço levou ele para um lugar, tipo, o palhaço sumiu, e ele sentiu como se ele tivesse visto atrás do véu. Não sei fisicamente desenhar para vocês o que ele tá querendo te dizer, o que ele tá querendo dizer, tá? Mas quando ele disse que ele viu atrás do véu, o véu da onde ele sentia as energias ruins, ele sentiu da onde vem, da onde emana essas energias ruins. E o cara parou de usar droga. O cara falou, nunca mais, mano, eu me meti com esses bagulhos. Nunca mais. Porque ele falou, a desesperança, o desespero, o sentimento de que nada mais de bom ia acontecer na minha vida, que eu senti naqueles minutos onde aquele filho da puta, daquele palhaço, eu tô pensando no negócio do fórum que ele escreveu, tá? Ele escreveu assim: o sentimento de desesperança, de desespero que eu senti quando aquele filho da puta daquele palhaço me levou pra trás do véu é uma sensação indescritível. Eu nunca mais quero sentir isso. Se isso é o que me espera depois da morte, cara, eu preciso me acertar com Deus. Esse era o post do cara. É muito pesado, cara. É muito pesado mesmo quando você tem uma experiência desse tipo. É, particularmente, né, estamos aqui, vou falar, né, eu já, quando eu era muito metido com ritualística, eu cheguei a ir para São Tomé das Letras. Para quem não sabe, tem uma importância do caramba para o meio ocultista, né, que é uma cidade que é energética e tudo mais, tem toda uma questão. São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Sim. Uma cidade que tem muito hippie, tem muito maluco, tem uma mistureba do caramba lá. Sim, e o pessoal acha que é tipo um point de hippie, porque é natureza e os caras começaram a se juntar lá. Não, tem todo um bagulho especial naquela cidade. A cidade é um ponto espiritual propício. Cara, tem uma ladeira que você desliga o carro na base da ladeira e o carro sobe. Ninguém explica isso. Não tem explicação, o negócio é público, qualquer um pode ir nisso daí, é uma ladeira, tem vídeo no YouTube, quando tem excursão de ônibus o pessoal faz, você vai na base da ladeira, você desliga o carro, desliga o ônibus, onde você estiver, e o carro vai subir. Se você correr na ladeira, é mais difícil você correr pra descer do que você correr pra subir. E isso é um lugar energético. Ajuda, tá. Responde o Dex, que acho que é a terceira vez que ele faz a pergunta. Ele falou: os caras viram vegetal por causa do próprio coisa ruim, quando eles fazem essas. Ou seja ritualístico, ou seja com a droga, tal, etc. Não, então, é por causa do próprio coisa ruim mesmo. Porque o que acontece? Esse ritual específico que eu tô citando é um ritual em que você literalmente vai fazer uma série de invocações e você vai sair no soco com o demônio. É literal sair no soco mesmo, é briga física. Por isso que é um ritual tão pesado. É um ritual de invocação em plano físico, que já é um bagulho pesado pra caralho. E aí você ainda vai ter que sair na mão pra provar a sua força. Obviamente que não é uma luta a sério, porque é um humano contra um ser, né, que é naturalmente... de uma esfera superior. Mas é um bagulho que, mano, 99% das vezes a pessoa quebra, vira vegetal ou fica maluca. Porque, mano, só imagina a situação. Não é muito difícil de imaginar por que isso acontece. E desse lado de gente que usa droga, de novo, especificamente essa de ayahuasca, de DMT, que eu sei que é uma droga que os caras usam pra fazer a abertura de coisa espiritual. Cara, a mesma coisa, alucinóide. Todos os caras que eu vi que ficou louco, mano, é que os caras abriram deram abertura Abriram, tá. Eles deram a abertura da própria alma, sem preparo nenhum, mano. E veio o demônio e deu um só. Só plau! O cara vira vegetal, mano. Vira. É normal. Sim. 9 de 10 é por causa disso mesmo. Os caras enlouquecem porque os caras não estão preparados porque eles vão encontrar ele do outro lado. Tem motivo, tem não, motivo não existe, pelo qual. Porque você tem que fazer, você tem que sempre fazer com alguém, tem que fazer aos poucos, você tem que fazer no escuro, você não pode estar com nenhum. Você não pode estar com a cabeça bagunçada, os caras te falam pra você fazer uma meditação antes. Tem todo um ritual que os Noia faz, mano, antes. Os caras não fazem aquilo de bobo, os caras fazem aquilo porque eles sabem o que, que eles estão fazendo. Não dizendo que eles fazem bem, que eles estão fazendo uma coisa boa pra você, mas os caras sabem o que eles estão fazendo. Os caras foram e voltaram porque os caras sabem o que estão fazendo. Uhum. Exatamente, exatamente. Cara, uma vez eu quase quebrei. Eu me senti, tipo, realmente uma situação em que eu quase ou enlouqueci ou virei vegetal, porque eu tava mexendo com projeção astral, que é outra coisa que, sinceramente, não mexam, pode dar muita merda. E eu tinha conversado com um amigo meu. Eu sempre encarei. Eu sempre encarei o negócio da ayahuasca do DMT como se fosse. Como se fosse uma projeção astral. Você, não é? Não, exatamente. São coisas diferentes. Tá. Projeção astral é você. Assim, entre aspas, né? Você separar o seu espírito, sua consciência do seu corpo. Enquanto que no uso de alucinógenos, você ainda tá no seu corpo. Você só expandiu a sua percepção. E aí, nesse dia aí que eu quase me fudi, eu fui fazer projeção astral, consegui realizar, que é um bagulho difícil pra caralho, inclusive, só consegui duas vezes na vida, uma por acidente, a outra querendo muito. E aí eu tinha conversado com um amigo meu, que o tio dele mexia com uma macumba druida. E aí, cara, por algum motivo, eu lembrei dessa conversa quando eu tava em projeção astral. E um negócio da viagem em projeção astral é: você pensou, você tá lá. Então, quando eu fui na direção do negócio, eu bati num banimento, né? Um ritual de banimento, que a casa dele era toda feita, em todo lugar tinha rituais de banimento. Eu bati num ritual de banimento e eu voltei na hora pro corpo. Eu voltei na hora para consciência, tipo, aquele bagulho de se acordar, pô, sem ar, ou quase pular da cama, porque é um choque mesmo. É um choque. Aí depois dessa eu evitei ao máximo projeção astral. Bartolas, esse negócio você tem que ter medo de fazer. De ouvir, você não tem que ter, mano. Tem que ter medo que exista. É aquela aula que eu dei para vocês. Eu dei toda uma aula para explicar para vocês que o diabo existe. Mexer com o diabo não é brincadeira. O diabo mexer com vocês não é brincadeira. Mas o diabo só vai mexer com você. Você só vai se enfiar nas coisas do demônio, mano, de própria vontade. Nunca você vai estar dormindo e você vai fazer uma projeção astral. Você não vai estar jogando Yu-Gi-Oh! E você vai fazer um ritual de invocação. Eu já ia falar o nome do negócio. Fazer um ritual de magia druida. Não vai. Você tem que ir atrás desses bagulhos. Se você não vai atrás, você tá safe, você tá de boa. Tá legal. Gilberto Barros mentiu. Ó, isso, o Leão não mentiu 100%, tá? Tem uma carta de Eu Yu-Gi-Oh! Que é falei. literalmente um sigilo desenhado por Crowley. Eu falei na outra aula, eu falei. O pessoal, os mais velhos, acha que tudo que é. Ah, o. Yu-Gi-Oh! É coisa de coisa, é coisa satanista. O Harry Potter é abertura para você, é abertura de bruxaria, tal. Os caras não estão errados. É um jeito que você está tendo contato com coisas, com símbolos de coisas que existem, com símbolos de magias que símbolos de magia que existe, de símbolos de feitiçaria que existe. Só que, mano, é um livro, é um negócio. Você não tem intenção, mas você está tendo contato indireto com coisas que. Com o símbolo de coisa que existe. Ninguém que jogou Yu-Gi-Oh! Acordou possuído pelo demônio porque invocou o mago. Não, como é que era? O Rei Caveira. Eu achei que era o principal dos caras. Quem invocou o Rei Caveira acordou possuído. Não é assim que funciona. Mas também os caras não estão tá 100% errado, não. É, exato, exato. É coisa complicada. Ah, acho que o Tachin Selic perguntou Já por que que usam branco, tem esse negócio de purificação. Sim, você tem que estar com o corpo purificado para poder fazer ritualística. Eu acho que é até uma coisa diabólica mesmo, né? Tipo, ah, não, você tá puro, porém indo praticar um ato extremamente impuro. É porque todo ritual de magia, e agora que o nosso amigo Prolapso já esteve dos dois lados do corredor, ele consegue identificar isso melhor até que eu. Todo ritual de magia negra que existe, ele é ou um simulacro ou uma perversão de algo de Deus. O exemplo mais clássico que existe é o aborto. Isso é um exemplo que você vai ver, qualquer bispo vai falar isso para você. Quando se iniciou o movimento do aborto no começo do século XX, esse movimento de liberar o aborto, etc., as palavras que foram feitas nos panfletos, e eu não vou dizer qual país que eram os principais pensadores, mas vocês sabem qual é, né, que começaram a desenvolver esses panfletos, ele começou na Inglaterra, mas o pessoal que hoje mora ali na região do Oriente Médio, que fica perto da Terra Santa, o calling card do movimento abortista é usado até hoje, é que esse é meu corpo. Onde mais a gente ouve quando existe um sacrifício de sangue de um inocente que se fala, esse é o meu corpo, o Prolapso? Na missa, né? Exato. Exato. Então, exato. Isso que ele estava falando. Quando você tem que estar purificado para fazer o ritual, do mesmo jeito que vocês têm que estar, quando a gente fala, tem que estar em estado de graça para participar da Eucaristia. A fonte que os caras estão tentando acessar, eles estão tentando fazer uma simulacra do poder de Deus. E é isso. Eles vão perverter, vão espelhar, vão fazer de um jeito, de um ângulo diferente, as coisas que Deus estabeleceu. E tem um negócio também, tem um exemplo também que eu posso dar disso daí, que é até mais engraçado, entre aspas, que é o quê? Tem uma ordem específica ocultista, que segue ritualística egípcia e tudo mais, que conforme você vai subindo nos graus da ordem, você tem que encenar momentos dos deuses egípcios. E para você chegar ao 11º grau, você tem que dar a bunda, porque você vai encenar a subjugação de Horus perante Set. E aí você basicamente dá a bunda. Você literalmente tem que dar a bunda pra então, subir de grau. Então vocês estão vendo, né, gente? Vai só até o 30º grau, já tá bom, já. Dali pra frente não tá valendo muito a pena. Vai só até o 30º, só. Caralho, agora eu li a mensagem do Renoia, mano, e tá ali do lado. 11h52. Galera, vamos encerrar a aula. Dá quase 4 horas de aula. Alguém tem mais alguma dúvida que precise ser perguntada à meia-noite? Se não, já vamos então encerrar. Diga, Dex. Ah, dúvida de não autista não é sua? Alguém mandou para você uma cartinha? Ah, tá. É uma... Tem que ser uma dúvida, sim. Coisa que você está muito antes de dormir. Então, galera, muito obrigado. Próxima aula, sábado que vem, dia 28. Por favor, tentem ler pelo menos os 9 primeiros capítulos do Combate Espiritual. Tem o livro lá no Drive, tá lá no grupo do KT Bunker. Quem perdeu as aulas, igual o Graba perdeu, nem tá mais aqui, mas ouçam as primeiras aulas também, porque eu tô tentando fazer um caminho de conhecimento certinho. E eu vou pensar qual é a aula que a gente vai falar sobre a missa, mas quem puder já ir lendo, não precisa comprar. Eu não sou muito a favor de ficar comprando livro assim, porque depois a gente compra e a dopamina bate porque chegou o livro e a gente não lê. Então baixa, se for o caso, e começa a ler o Banquete do Cordeiro.